Super Controle. Let's ride. Estamos começando mais um Super Controle Podcast aqui. Aqui é o Matheus Six. Jogo difícil era só no Nintendinho, hoje em dia é só Dark Souls. Olha aí, olha aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Aqui é o Julie. Estou sendo bem devagar, easy listening, porque a vida é sempre no very hard. Eu sou o Fuca e é mais um episódio da minha vadia preferida, né? Que é a Capcom. A gente bate nela, mas nós temos orgasmos com ela também. É a Capsule Corp, né? É, a Capsule Corp, né? Aqui é o Frajola, mas conhecido com o Anis Slime. Tá bom. Tá bom, tá bom, né? Ele está de volta, gente. E pra mim não tem jogo difícil, é só utilizar o famoso game. Ah, sabia. Ele está de volta. Tá bom. He is back. E temos dois convidados aí, ilustres convidados. Acho que os dois são ouvintes, se não forem, sair daqui agora, né, cara? Um é ouvinte de longa data e outro é nosso amigo aí, Zaguer, que já participou do Select Game. Ele faz parte do Select Game agora. E aí, gurizada, se apresentem. Bem, aqui é Ives Aguiar, eu escrevo sobre joguinhos do Select Game. Eu estou chorando porque estou participando do Super Controle com o Frajola e meu Deus. Very good. E eu sou o Gucci, de Maringá, no Paraná. Vocês me conhecem como Gustavo Gutierrez. Ele é um fofo. E o meu primeiro videogame da Sony foi um PS3, cara. Vê só. Tamo junto, então. O cara tinha um cubo até semana passada. Por isso que eu digo, vida sempre no very hard. Mas então, nesse podcast, nós vamos falar sobre jogos difíceis, né? Aquele jogo que a gente suou pra terminar e não terminou, no fim das contas. É, ou terminou suando. É, ou largou. Coisa, né? Ou depois da 39ª tentativa, a gente conseguiu alguma coisa, né? Depois, mas, me lembra, me lembra. Mas, depois do que, Frajola? Leitura de e-mail. Aê! Olá, amigos, estamos começando a leitura de e-mails desse podcast que é relacionado à profissão de jornalista de games. Muito bem recebido, por sinal. E eu estou aqui com o Matheus. E aí, meu, beleza? Olá, chapas. Olá, Matheus. É, muito bem recebido, um cast diferente, né? Um cast de profissão, do Super Controle, mas que trouxe convidados bacanas, assim, contando uma história legal de uma coisa que acho que todo mundo queria fazer um dia, assim, que escuta o Super Controle. Até tem alguns comentários aí no link, né, post do cast, que o pessoal falou, ah, viu, gostei muito do cast e tal, é um negócio mais sério, assim, foi muito bem elaborado, que esse é o diferencial de vocês, tem aquelas palhaçadas, aqueles casts de whatever, tem esse tipo de cast também, né, que é mais sério e tal, e eu gostei aí da recepção, né? Bastante e-mails também a gente recebeu aí, fazia tempo que a gente recebia tantos e-mails, então antes de ler alguns e-mails aí, a gente tem uns recados importantes para dar, que é, Matheus, temos o Gamerlog, né, nosso, agora virou a Gamerlog o nome. É, o Gamerlog, que é um, acho que o nosso projeto que mais depende dos ouvintes, né, Matheus, é o que estamos jogando, o que a gente compartilha, o que a gente tá fazendo, e o pessoal pode nos comentários qual que tá jogando também. Ficou bem legal esse primeiro, que o pessoal postou tudo ali que tava jogando, e é isso que tem que fazer mais, gente, tá poucos comentários, a gente ainda tá com probleminha no feed ainda, né, que ele não tá no feed, mas já vamos resolver. É, o Julie já ficou de resolver isso aí. E outra coisa também, né, se você quer participar do Gamerlog, né, não só nos comentários, mas quer falar com nós aí, ver o que tá jogando, se tem, quer trocar uma ideia aí, só mandar um e-mail pra nós aí e ter um Skype, né, e um microfone decente, que daí a gente grava, cara. Só a gente já tem duas pessoas aí que mandaram e-mail que a gente já agendou, sabe? Então, se você quiser mandar o seu aí pra falar conosco, é só enviar aí o seu e-mail. É, lembrando que, tipo, não precisa ser um jogo, tipo, lançamento, não, isso, não precisa se preocupar com isso, pode ser, pô, tô jogando jogo de PlayStation 1 que eu nunca tinha jogado e tal, fala suas experiências, como é que foi, a ideia é essa, né? Não é falar de lançamento, não. É verdade. É, e ficou Gamerlog o nome, né? Nome dado por você. Olha só, que pessoa criativa. Pessoa muito criativa, cara. Gamerlog. E eu também gostaria de falar que eu fui para a VGL, cara. Eu achei, a primeira vez que eu fui foi em Porto Alegre aí. Conheci um pessoal, gostaria de mandar um abraço aí pro ouvinte que é o Eric, o Hillian Duarte, o Leonardo, cara, o Thiago, conheci um pessoal lá que eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas foi muito bacana, foi muito interessante conhecer o pessoal, até que eu passei, uma hora assim, eu passei do nada, assim, cara, antes de começar o show, eu tava caminhando, assim, com dois, três caras, e aí o cara falou, ô, você é o Cico Super Controle? Eu falei, sim, sou eu. E aí, olha, muito legal, cara, muito legal esse reconhecimento. O pessoal fala que gosta do cast, tal, então, manda um abraço aí pra todo mundo que foi na VGL, e eu falei aí com o Tommy Talarico, esperem participações dele, eu espero no Super Controle. A gente trocou uma ideia sobre podcast e tal. Falei com a Laura também, a Entrávia, né? A menina da flauta. E, cara, o show foi muito foda. Eu não tinha ido, então achei sensacional. Sério, sinceramente, muito, muito foda. Me falaram que o show dos outros anos foi melhor. Quem foi? Eu nunca tinha ido, então achei sensacional. As músicas que tocaram, assim. O Tommy, o cara, muita gente fina, cara. O cara falou com todo mundo, assim, depois do show. E, nossa, foi muito bacana. Tiramos foto e tal. Aí até no meu Facebook coloquei alguma coisa. Foi muito foda, cara. O Matheus não foi, cara. Mas eu sei que todo mundo aí do cast foi, né? O pessoal e o Eric foi, né? Não, é, pois é, eu acho que só a Gegé e eu não fomos, né? A Gegé já tinha ido, né? Então pra ela não é tanta decepção assim. Mas pra mim, cara, pô, eu fiquei morrendo de inveja de vocês. Ano que vem eu vou, seja aí pra, no Sul, seja no Rio, seja em São Paulo, eu vou dar um jeito de ir. Porque acho que pra Onaí não vai ter, não. Tão cedo. É, né? Mas tu não chegou aí nunca em nenhuma, né? Ou tu já foi em alguma? Não, só vi o Blu-ray uma vez com um amigo nosso quando eu fui pra São Paulo, lá na casa do Eric, ele trouxe o Blu-ray que ele tinha comprado, aí eu vi o show, tudo, mas ao vivo, assim, que é o que importa, jamais. Jamais em breve, né? Ano que vem a gente vai pra São Paulo, na Brasil Game Show, sério, eu tô muito, eu vou ter que ir, cara, eu não aguento mais. A gente tem que ir mesmo, verdade. Fazer uma mini cobertura lá e conhecer todo esse pessoal aí, né? É, pra juntar o site agora, o site tá se espalhando pelo todo o Brasil, já tem integrantes de todos os cantos. É verdade. Mas então, né, esses foram o recado aí, e a VGL, eu gostaria de compartilharam, gostei muito mesmo. E vamos para os e-mails, né? Matheus, por favor, leia o primeiro e-mail aí. O primeiro e-mail aqui é do André Garcia, também conhecido como Fear Clown. Olha que belo apelido que ele tem. E ele fala aqui: olá, chapas Dreamcasters, supercontroladores. É das antigas, hein, Matheus? É, Dreamcasters. Ouvinte antigo. Sou de São Paulo, capital, tenho 28 anos e trabalho como designer. Sinceramente, não me lembro se já enviei um e-mail antes, mas se já, provavelmente foi só um. Devido a isso, estou escrevendo para registrar que este Cast 61 teve algumas peculiaridades que eu pude sentir na pele. Quando eu fiz pós-graduação em comunicação ano passado, o tema do meu TCC foi a publicidade e propaganda nos videogames, e senti grande rejeição por parte de alguns colegas da sala. É, foi o que o Raine comentou, né? Você vai falar de videogame, pode falar qualquer coisa, pessoal. Fala de videogame, coisa de criança, não leva a sério. Olha lá o que ele fala aqui. Na ocasião, tive muita sorte pelo apoio do meu orientador. Olha aí, a orientadora do Corrêa já não foi tão legal. Que curtiu a ideia e me ajudou mesmo não sabendo muito sobre o mundo dos games. Isso tem que fazer, meu. O cara vai fazer um projeto diferente, o orientador não pode achar que o cara vai ficar na mesmice. Tem que apoiar. Concordo. Com o passar do tempo, ele começou a se interessar pelo tema e chegou a me relatar que mudou drasticamente sua opinião sobre este entretenimento que considerava infantil. Olha só. A discriminação pelo videogame está presente em todas as camadas sociais. Já passei por muitas situações constrangedoras por ser um gamer assumido. Nossa, parece até tipo, né? O cara tem um problema. É um gamer assumido. Desde minha infância até mais tarde em ambiente de trabalho. Mas quando cheguei a sofrer isso na faculdade, eu meio que toquei o foda-se e não dei muita atenção às pessoas. Nos últimos anos, quem faz comunicação só precisa falar sobre uma coisa pra ficar bem na foto com os professores. Redes sociais, verdade. Quando se fala sobre redes sociais com professores e outros alunos, os olhos das pessoas começam a brilhar e qualquer outro tema torna-se imediatamente relevante. Infelizmente, eu não trabalho com nada relacionado a games. Acho que como todos que cresceram lendo Ação Gamer, Super Game Bobber, sempre tive vontade de entrar nesta área, sendo como designer ou como jornalista. Afinal, se eu fosse o Baby Betinho, olha aí, outro conhecido aqui dos ouvintes, eu iria entrar nos fliperamas com uma jaqueta com os dizeres nas costas. I'm fucking Baby Betinho, olha só. Eu curto o podcast desde a época em que era Dreamcast e sinto como se já fosse amigo de vocês. Tenho alguns parentes no Paraná e quem sabe algum dia apareça aí em Carlos Barbosa pra tomar um tererê com vocês. E aqui, o Matheus, eu já deixo a minha dúvida. É tererê ou tereré que fala você aí com... Cara, aqui ninguém toma isso, cara. Isso coisa, não é coisa de hoje. Aqui, é chimarrão, mano. Tererê é mais pra cima ali, Mato Grosso e tal. Mas tererê, Mato Grosso aqui é tererê, mas aqui não, cara. Só se um Paraná for tererê também. Aqui é chimarrão. Poxa vida. Aqui também é frio, né, velho? Materere. É isso aí, pessoal. Um forte abraço pra todos e continue com um excelente trabalho. Abaiô. É isso aí, meu querido André Garcia. Mas então, deixa eu ler o segundo e-mail aqui, que é do Marco Freitas, né? Olá, chapas do Supercontrole Podcast. Sou Marco Freitas de Guarulhos, São Paulo. Gostaria de agradecer imensamente por esse cast com o Renato e com o Caio. Sou fã de ambos os jornalistas e estou seriamente pensando em fazer jornalismo de games. Já tentei fazer publicidade, mas não passei. E agora meu foco vai ser o jornalismo. Mesmo o salário não sendo tão bom como foi falado no cast, um dos meus hobbies favoritos é o videogame. E tenho esse pensamento agora de juntar as coisas e tentar esse lado bacana do jornalismo. Graças ao cast de vocês, consegui fazer review e esta chama que havia aí dentro de mim agora será solta. Como assim? Nós mudando o mundo das pessoas. Termino aqui então. Gostaria de agradecer imensamente por esse cast. Muito obrigado. Olha, cara, é o que a gente faz nos casts de videogame, assim, né? Quando a gente fala de algum jogo, a gente espera mesmo que o pessoal jogue, sabe? No Gamerlog, por exemplo, aí que rolou. Eu não tinha a mínima vontade de jogar o L.A. Noir, mas o Matheus acendeu essa chama, né? Porque é isso que a gente gosta de fazer, acender a chama das pessoas com o jogo. Esse tipo de cast foi o primeiro, de profissão, copiado totalmente de Jovem Nerd, mas ele foi bacana, cara, eu gostei dos comentários, gostei dos e-mails, e se ele fez isso também, né, se acendeu a chama de alguém pra fazer essa profissão de jornalista de games, graças a um cast, velho, nossa, é muita felicidade, sabe, eu agradeço de coração, velho. E se a gente tiver a oportunidade de fazer outros casts parecidos com pessoas que trabalham com games, mas de outra forma, assim, a gente vai tentar fazer também, é porque o jornalista é até mais fácil, assim, porque o mercado de games oferece isso pra gente aqui no Brasil, né? Mas o resto já é um mercado mais restrito. Mas a gente vai tentar também, porque, tipo, esses casts são importantes pra gente, pra levar a sério a coisa, pra gente não ter que falar que é um gamer assumido, mas... Pois é, cara, isso aí é uma coisa boa, né? Porra, é um hobby como qualquer outro, né? Então, acho que não tem que ter vergonha de nada. E se o pessoal gostou desse cast de jornalismo, vamos sim, cara. A gente vai atrás de outra coisa, sei lá, designer de games ou produtor, alguma coisa, a gente vai atrás, né? A gente vai conseguir. Porque depois desses e-mails aí... Valeu mesmo a pena esse tipo de podcast. Mas não agora, né? Esse cast de hoje tá uma piada só. Tem o Frajola aí, falando de jogo difícil. Tem o Gut aí de convidado, o Ives Aguiar. Então tá muito legal. Tem toda a trupe do Supercontrole aí de volta. Então eu espero que vocês gostem. E o próximo cast, Matheus, vai ser demais também, né? O próximo. Meu Deus. O próximo cast tá cara, uma pesquisa intensa, vai ser sensacional. Tem uma dica nesse meio aí do próximo cast, mas eu não vou falar qual é. Ela já foi solta aí no meio. Então se vocês se ligarem, tá aí amanhã. Olha isso. Então tá, Matheus. Valeu aí pela leitura de e-mails. É a primeira vez que você está lendo os e-mails comigo. Assim, dois, Matheus, o mundo vai explodir. Então vamos voltar ao cast de jogos difíceis, que tá muito legal. É isso aí. Tchau, gente. Um abraço. Voltamos esses e-mails, muitos e-mails. Pois é, essa linha. Muitos e-mails. Era tanto e-mail que eu fiquei doido. Mas então, né, eu gostaria de começar esse podcast não falando sobre o meu jogo, mas explicando, né, o que é um jogo difícil para vocês, né, amigos? Porque é o seguinte, o jogo pode ser difícil, o Frajola vai ficar brabo, eu tenho certeza. Eu sempre fico. Porque é o seguinte, eu falei com o Frajola que Final Fantasy VII é um jogo... Já começou, né? Difícil por causa da sua jogabilidade escrota no mapa. Primeiro, Final Fantasy não é jogo, então pronto. Próximo. Olha ali. Calma. Antes tu fala isso porque tá atrás do monitor, né? Frente a frente, tu não tem coragem de falar. Mas é que assim, né? O jogo, hoje em dia, alguns jogos hoje mais em dia, velhos... Pera aí, hoje em dia, ele falou hoje em dia. Não, mas aqui na época... Já por exemplo, não vale a tua opinião. O Ninja Gaiden, por exemplo, é um jogo... Isso. Velho, é. E na época a gente não conseguia jogar ele, não porque ele é difícil, porque a jogabilidade dele era ruim, era travada, saca? E era irritante que tu pulava e não pulava e tal. Mas então... acabou pegando como o próprio lance especial do jogo a dificuldade, tanto isso. Que os novos também são difíceis. Isso mesmo. Mas o que eu quero dizer é que, assim, existem jogos difíceis porque a gente não consegue jogar, porque a gente é burro. Jogos difíceis porque eles são ruins mesmo. Tem alguns difíceis porque são ruins, porque a jogabilidade ficou datada. E eu acho outra coisa assim também, que de antigamente, é que hoje quase tudo aí é save automático, checkpoints. Antigamente não tinha isso aí, antigamente. Não tinha nem, nem save point, cara, né? Era password que tinha, cara. Vamos lembrar a época do Nintendinho que nem password tinha, né? Exato. Vamos lembrar a época, sabe? Do internet, no tipo, Super Soccer Deluxe, que tinha password que era gigantesco. Sabe? Bolinha, as de copas. Pra te pegar Sonic, cara. Pra te pegar Sonic, ou tu pegava e terminava o jogo, ou vai, começa de novo o dia seguinte, você fodeu, sabe? É. Mas eu vejo hoje de exemplo de joguinho aí, o Killzone, até o Castlevania, o Lords of Shadow. É tudo... Mas acho que o exemplo mais escroto hoje em dia é aquele Prince of Persia novo lá, como é que é o nome? Ah, The Forgotten não, cara. Sands? Por favor. Não, né? Cara, é o Prince of Persia 2008, tá falando? Isso, esse. É essa abominação em palma de jogo. Porque o cara cai e ele não cai, a mina salva ele, tipo, sabe? Não tem, ah, não tem ele morte, morre. Também tem outra coisa que tem nos jogos de não hoje. Não tem desafio nenhum. Sabe? Que até eu lembro que a gente comentou num outro cast, não lembro qual que é. Que tem jogos hoje em dia que não tem dificuldade. Que eles veem na primeira fase como é que tu joga e eles arrumam a dificuldade dos personagens. Não, e os jogos hoje em dia tem tutorial, te ensinam a jogar. Antigamente tu tinha que apertar os botões e descobrir. Antigamente tu se fodia porque tu compra. Ainda, eu acho que atualmente, é uma discussão longa, mas eu acho que atualmente tutorial. Às vezes é aconselhável, dependendo da jogabilidade. Se for uma jogabilidade nova, um pouco mais complexa, o tutorial é só pra te basear e tal. Por exemplo, o No More Heroes, pra PS3, teve agora o remake. Eu achei muito convincente um tutorial, porque jogava um jogo no meio do nada. É, e, né? Tá certo. Tá entendendo? Complementando o que o Six tava falando do tutorial... Nós se fudia porque nós comprava fita pirata. Sim. E vinha sem o manual. O manual contava tudo. Lembro do Killer, tinha todos os golpes. Sim, contava tudo. E nós descobrindo sozinho. Então, mais uma vez, ouvintes e leitores que ficam brabos com nós quando falamos esse tipo de cast. É a nossa opinião, tá? É. E, não, esse... Mas eles nos gostam, é do Caio Polici e do Federico. E principalmente nesse cast, que é totalmente a nossa opinião, sabe? Tipo, o jogo que o Frajola talvez ache difícil, deve achar a fichinha, ou o contrário, isso. Que vai acontecer aqui, com certeza. Sim. Então eu gostaria de chamar o Gucci, já que ele tá muito quietinho aí, a falar o primeiro jogo dele que ele acha complicado. Eu já sei, Final Fantasy Tactics. Não terminou. Não, esse eu gosto, esse é fácil. Esse é fácil, tá, porque tu jogou 1 milhão de vezes e só tem esse jogo pra Kubo? É. Opa! Crystal Chronicles. O primeiro da minha lista não era o Crystal Chronicles, mas agora é. Ah. Eu nunca joguei, não sei. Eu começo com o Final Fantasy do GameCube, o Crystal Chronicles. Porque... ou você joga com 4 amigos e um DS ligado no GameCube, ou você joga sozinho. E você tem que ficar carregando um copo pelo cenário, porque ele te dá um escudo e fora dele você morre. Como assim? Simples assim o jogo. O cálice que você carrega cria um escudo, uma área de jogo. Você pode deixar ele no chão e jogar dentro dessa área, ou você pode carregar ele. O certo seria você ter um amigo imbecil que ficaria carregando para os outros 3 jogarem. Amizade. Porra é essa, porra. Se você sair dessa área, você toma dano, porque o mundo te dá dano. Meu Deus, é um novo mundo. É o mundo real, literalmente. É o mundo real, é o mundo real. Pandora. É como se você morasse em São Paulo. Assim. O ar, a poluição te mata. Eu ia dizer. A poluição, ou te atropelam, ou te assaltam, depende muito, né? Não, isso acontece até dentro do círculo. O problema é que o ar te mata. Ah, é São Paulo, então? Você pisa pra fora... Chernobyl. E eles ficam te matando, cara. Isso é ridículo. Tá, mas ô Guti, é o jogo inteiro assim? Não pode ser. Deve ser uma parte. Sim. Não. É todo o jogo. Ô, meu Deus, que coisa boa. Porra. Acho que por isso que fez sucesso, né, então? Por isso que é famoso. Ele fez muito sucesso porque é impossível você jogar com 2 controles. Você vai lá, compra um controle, chama seu amigo pra jogar na sua casa, e seu amigo não pode jogar na sua casa, porque o controle é inútil. Como assim? Você só joga se você ligar o seu DS nele, ou seu Game Boy Advance. Sim. Então cada jogador tem que ter um Game Boy Advance. Que bom. É um jogo que dá bastante opção. É, na verdade ele não é ruim. É porque eu joguei uma vez, achei muito difícil, locado, mas daí eu comprei um. Vende pra mim. Não estando satisfeito, ele foi lá e fez, né? Frajola, esse você não conhece, né? Não, pior que eu não conheço. Ah, esse é o melhor, esse é o único Final Fantasy bom. O senhor está na lista negra. Tá. Ouviram, ouvintes? Opinião de Guti. Tu terminou ou não essa porra aí, Guti? Não, eu terminei. O Guti não gosta de Final Fantasy. Eu só gosto do Crystal Chronicles, esse que é difícil pra caramba. Tá, tu gosta de coisa ruim. Ele nem tinha o Play, Frajola, como é que ele vai gostar ou não do Final Fantasy? Eu gosto do Tactics. Ô, louco. O Tactics é muito bom, cara. E tem pra Game Boy também. Não, o Tactics eu... Mas Tactics tem pra todos, eu acho. Tem vários Tactics. E o Tactics é do mesmo mundo do 12, se eu não me engano. Nossa, tem 12 já, cara. Ah, vai te cagar. Cara, tu tá me zoando, né? Tá, tirando. Quero saber, a história não acaba nunca, assim? Mas como história? É um pra cada um? Ele tá se fazendo. Não pode, não, não pode. Não, cara. Não, tá achando. Tá tudo. Ele tá me irritando. Ele tá, tá me tirando. Mas não, isso é igual o Top Gear, né? No meio deles tem o Rally. O Rally é o Crystal Chronicles. É verdade, não deixa de ser o Mario Kart do Final Fantasy, é isso aí. É o Top Gear Rally dos Final Fantasy. É, exatamente. Mas então o jogo não é ruim, ele só é difícil. Então, ele é difícil pela questão da jogabilidade. É outro que vai com jogabilidade. Puta. Ah, não, você fica preso dentro de um círculo. Mas vocês se adaptam à jogabilidade, não tem jogabilidade. Para, até falar. Não, claro. A palavra é complicada pra jogabilidade. Cara, você adapta a jogabilidade. Isso é jogabilidade. Eu consigo entender. Pra mim, jogabilidade ruim, então seria. O quê? Tomb Raider. Que tu tá andando, tu pula, a câmera vira nas tuas costas. Isso é uma merda, não é uma merda? Mas isso não dificulta o jogo. Fora isso, eu não vi nada. É, Fajão. Qual é o teu jogo difícil? Acontece que seu livro vem da mesma fabricante de Tomb Raider. É, qual é o teu jogo difícil aí? Tem um jogo difícil? Difícil. Difícil? É. É Final Fantasy. Por quê? O que eu vou te falar. É o Final 11. Como é que eu vou jogar aquilo lá? Nunca. Ah. Isso pra mim é difícil. Nem Game Shark. Olha, com a internet e Carlos Barbosa, jogar MMO, Final Fantasy 11 é difícil. É difícil, não é? Vão concordar comigo agora ou não? O 14 também vai ser difícil. O Super Controle é a prova. Como é que eu vou instalar? Vou comprar o jogo, vou instalar no Play, no CHD. No futuro teremos modems com selo Frajola de aprovação de conexão. É online, né? Que é MMO. Então, mas hoje em dia tem como jogar? Primeiro, não tem, MMO. Segundo, Final Fantasy. Caso encerrado. Então, Frajola, tava falando do Final Fantasy XII, que é impossível, mas tem algum jogo que você acha difícil e que não terminou? Difícil assim, serião assim. É, que eu não terminei mesmo foi Soul Reaver, né? Por quê? Como já foi falado em vários casts, como por quê? A jogabilidade. Torci o braço. Fraco. Caí na... Na Gandaia. Na Gandaia com vocês. Caí na Gandaia com o Six. Novo filme. Alexandre Frota aí. Caíram no buraco e me puxaram junto. É, infelizmente, o negócio de pular foi falado em outros casts. Eu tava subindo uma plataforma, sei lá o que que era. Eu fiquei mais de uma hora subindo até que um lance, um escorregão, um erro, sei lá. Pô, comecei. Mas o jogo em si, assim, ou durante... Era difícil? Não, assim? Né? Não era tão. Não, complicado. Acho que era só desse detalhe. O jogo. É, os pulos dele eram difíceis desse jogo aí, né? Eu também acho. Agora eu não sei dizer nomes, mas eu lembro que. Mente naquele pixel bizarro certo lá pra pular. É. Agora eu não lembro de nome, assim, mas tem vários jogos, vocês vão lembrar também. Que assim, o jogo é normal, assim, um jogo bom, e a última fase é muito difícil, assim. Tipo, a dificuldade aumenta 30 milhões de vezes. Eu tenho isso, mas é pra depois. Não, é, sabe, eu sei o mais falou. Difícil é tentar descobrir que jogo é esse que eu tô assistindo no YouTube, porque eu nunca joguei também. Sério, Soul River? Soul River? Eu nunca joguei, agora que eu descobri que tem um cara de garra bizarra. Tem um cara total aqui. Ele é vampiro. Razio. Mas tu falou isso de jogabilidade, vai graduando conforme o jogo. Eu acho que King of Fighters isso aí, cara. Não, sim, o começo jogo é de corrida, fácil, então. Cara. O começo do King of Fighters é muito fácil. Tu bate assim com os caras de olho fechado, né? Depois tu vai jogar no último chefe. Não, mas graduando até eu acho que é natural, porque o cara vai pegando, né? Mas é normal, é igual Mortal Kombat. Que onde você... jogo de luta assim? Eu vou dar dois exemplos. Normalmente é jogo de plataforma que fica tão difícil o final. Mas tipo, só a última fase, né? Sim, assim, ó, eu lembro um jogo que eu joguei, que eu não consegui terminar, e que eu tô jogando agora. O que eu terminei é um jogo de Super NES, aquele dos robôs, Metal Warriors. Sim, tá? É muito difícil. Eu sei qual é. É um jogo bacana que tu pode sair dos robôs. Isso. Tá? E a última fase, eu não consegui terminar, porque a última fase, tu boa parte, tu tem que ir por uns dutos a pé, sem o robô. Sim, e sem o robô, tu leva um tiro e tu morre. Não, ele depende do tiro do inimigo. Da distância, né? Se é, coisa assim. Ele pequenininho, outro pequenininho que atira em tu vai até 10 o número. Ah, é verdade. Se é um bicho grande, se é um robô grande. Isso. Encostou, você foi. Isso aí. E é muito difícil. Eu lembro que eu não consegui terminar esse jogo, eu cheguei nesse final, vai, era viciado esse jogo, era muito bom. Muito bom. Até só que é um jogo da LucasArts, distribuído pela Konami. Foi feito pela LucasArts. Ah, e é difícil pra caramba, porque isso aí que o Fajola falou, e a última fase é cheio de robôs andando, e aqueles torrents no teto, detalhadoras. Se eu não me engano, eu virei o jogo, tá? Porque eu tinha gravado na mesma... Muito bem, Fajola. A mesma fita que eu tinha gravado o Super Metroid com 100%, eu tinha isso aí gravado, acabei gravando por cima. E eu sei que eu virei e se não me engano, eu tinha que ir voando com o personagem. Isso, ele tem um jetpack, isso aí. É, já... Legal. E, voando, não lembro se era bem no canto de cima ou de baixo. Pra ninguém te acertar, né? Pra ninguém acertar. É, tem fudido. É. Porque tinha muito... Bom, era tiroteio pra tudo que era lado. É, era, e a última fase era uma loucura. O Lucas Arts tem tradição de jogo, fazer jogo e difícil. E outro jogo que eu estou jogando agora no DS da minha namorada, que é o Mega Man ZX Advent, que muitos aí, a maioria criticou, porque Mega Man e o Zero estão mortos já, então, tipo, uma galera aí perdida e tal. E a última fase, cara, a última fase é muito difícil. A última fase tem umas partes, assim, porque o lance do Mega Man é foda, porque assim... É plataforma. No final, tipo assim, se tu morre lá no final, porque a última fase do Mega Man vocês conhecem, né? É fase, além da fase difícil, vocês têm que enfrentar os 8 chefes de novo. De novo, clássico. Cara, tá. Mega Man pra mim é sempre difícil. É difícil, sabe? Acho que o mais fácil de todos é o X1. É, que foi o único que terminou no PSP. E a última fase, então, e assim, que o pessoal gosta de dizer, tem que pegar bastante vida e tal. Não, o Mega Man é uma vida só, porque tu vai enfrentar os chefes, tu gasta todo o subtanque ali e deu. É, mas jogos de plataforma, eles vão te ensinando. Eles vão te ensinando. Exatamente, então você tem que aprender. Sim. Às vezes você passa sua vida inteira jogando a última fase pra aprender. É. Exatamente. E pra exemplificar essa última fase do Mega Man ZX Advent aí, ele é uma fase numa nave e tal, e aí eu enfeitei tanto os últimos robôs, os 8 robôs de novo que eu enfrentei durante o jogo, que eu praticamente não perco mais vida com eles, que eu já sei de cor o que eles fazem. E a última parte, antes do último chefe, ele tem vários blocos que destrói, tem vários blocos no chão que destrói assim, saca? E tipo assim, pra te passar, tu destrói ele e tu tem que passar rápido, porque ele se reconstrói de novo. E se ele se reconstrói e tu tá no meio, tu morre. Só que aí nesses tu pode pisar. Aí na última parte tem além desses, tem uns que também tu destrói, eles voltam. Só que nesses, se tu encostar neles inteiro, tu já morre também. Eu apanhei tanto pra conseguir chegar no último chefe, consegui chegar esse fim de semana, não derrotei ele por pouco, mas não desistirei, que eu tive que usar uma habilidade de um robô que eu peguei lá no início do jogo, que ele deixa o tempo mais devagar, porque aí eu destruo os blocos e dá tempo de eu pular sem que ele se reconstruiu. Mas olha, eu apanhei pra aprender isso aí. Não terminou o jogo? Ainda não, mas vou terminar. Tem uma palavra pra você. Fraco. Escutou, ancião? Fraco. É fraco. Cara, tem um jogo que eu acho difícil pra caralho. E na minha infância eu jogava melhor que hoje, que é Indiana Jones e a Última Cruzada do Master System. Não. Eu vi. Cara, vou abrir mais o leque de Six, né? Leque de Six é aquele lutador do Samurai Shodown que tem o leque, né? O leque de Six ou os Indiana Jones trilogia pra Super NES. É, né? Difícil. Mas que era da LucasArts. Mas esse do Master, nossa, é bizarro, cara. É bizarro. Eu fui jogar ele na época, eu lembro que eu jogava, assim. E aí quando surgiu o emulador, né? Que alívio, né? Emulador é uma coisa que Deus fez, certo? Também, a primeira vez que eu ouvi falar em emulador, tava escrito numa Gamers atrás e dizia assim que tu podia salvar a hora que tu queria. Primeira coisa que eu pensei é dizer, vou poder virar os jogos que eu não virei. É verdade. E mesmo assim, eu não consegui terminar o jogo porque eu não tive mais paciência, porque ele se torna muito chato. Mas a questão é que eu lembro que quando eu era pequeno, eu cheguei na última fase, que tem que ir lá, que, sabe, no último, a última cruzada tem que escrever o nome de Jeová, sim, né? Sim. No jogo não é as letras, sabe? Tu tem que pular numa pedrinha certa ou não, né? Tanto faz. É um jogo plataforma comum. Tipo no Double Dragon 3 que tem que escrever Rosé. E é verdade, é verdade. Eu fui jogar ele quando chegou o emulador, sei lá, em 99, quando eu comprei o PC, assim, meu Deus. Daí eu cheguei lá de novo e não passei. O do Master, né? E fui jogar essa semana pro cast, mas eu não consegui passar a segunda fase. É. Que é uma que tem umas cabeças de girafa saindo dos vagões, assim, sabe? Nossa, cara! Eu só vi um desespero. Nossa, mas é muito difícil. Daí tem uns chifres de rinoceronte que pula pra fora e tu cai nas cobras. Cara, é muito difícil. É que assim, esse jogo de plataforma é muita coisa pra te cuidar. Porque o Indiana Jones, nessa parte, além dos bichos, das cabeças se mexendo e tal, tem o pessoal atirando em ti também. Isso, e o trem em movimento, primeiro, foda, sabe? Ele não tem chicote infinito, ele tem 6 chicotes. Daí tu vai pegando. E tu morre se tu encostar na parede, sabe? Então é impossível o jogo. Tu encosta na parede, a parede é de pedra, tu perde vida. Era nesse que tem uma fase que é numa caverna que tem um chifre. A primeira fase. Tanto que no começo do Massista eu era idiota, tinha uma corda pra descer, eu pulava sempre, perdia todo vital quase. E daí, tipo, no teto, tem o teto baixinho, tu pula, tu bate a cabeça no teto, tu perde vida. É muito difícil foda, esse jogo. Cara. Ouvinte, se alguém jogou isso aí, por favor. Outro jogo. Da minha dor aí. Outro jogo, esse aqui, vou citarei dois de Master System, já que se está no Alex top. Kidd. Alex Kidd. Jogava, não. Eu virei que nunca tive. Não, eu quero ser. no Pikachu ainda. Deixa eu contar porque é compatível com a história do Six aqui. É compatível. Era um. É retrocompatível. Retrocompatível. Eu jogava no meu primo quando era muito pequeno. Assim, o primeiro videogame que eu vi era o Master System com óculos 3D, hein? E aí. E aí um jogava, e aí de vez em quando outro, deixa eu ver. É o Jaguar, dava choque. É. E aí eu lembro que nós jogava Alex Kidd tranquilaço, assim, passava a fase e tal. Aí vou pôr no emulador do DS e jogarei. Vou jogar Alex, vou virar Alex Kidd e vou pintar de macho na internet, né? Virei Alex Kidd, olá, olá. Milhões de mulheres me adicionando, estou te seguindo no Twitter, quero suas cuecas. Uhum. E aí. Coloco no fórum. Isso, no fórum? No fórum. No fórum de Gundam, todo mundo. Todo mundo, amigos do fórum. É. O fórum do Baixa Aqui, né? Isso, isso. Ali. Nossa. Se os comentários do Baixa Aqui jogos é bom, imagina o fórum, velho. O fórum, né? Enfim, pensei. Pensei mesmo assim, vou virar Alex Kidd, né? Vou contar pra galera, vai ser massa. Meu, eu não passo da segunda fase. É muito foda o jogar do Master. Hoje em dia. Eu tô retardado, sabe? O do Master, um. Sim, sim. Cara, tu morre? Tu falece? Sim. Tu falece? Toda hora tu tá lá falando assim. E voa. Eu cheguei na segunda fase com a moto e me emocionei. Perdi a moto. Perdeu a moto. Ô. Oh. Cara, esses jogos não permitem erro. Tu errou uma vez, você fudeu, saca? E esses jogos são como o quê? A vida. A vida. A vida. É os jogos que um amigo meu fala que ele te pune, né? Pune, que, é. Que é o jogo que você sofre. Cada vez que você erra, você é punido. E é aquela coisa assim, porque hoje, tipo, tu morre, ou tu volta no último checkpoint autosave, ou 10 metros pra trás. Nesse não, tu morre, tu volta no início da fase, saca? Tipo, no início da fase que tu demorou uma hora pra chegar. Isso. Lá. Isso. E o Mega Man que eu tô jogando agora, eu comentei, é assim. Tu morreu, tu vai lá do início de novo. Você fudeu, meu amigo. Os japoneses amam isso. É, saca. Outro jogo de Master System que eu lembro, esse Fuca vai lembrar. Que um jogo dificílimo que eu não consegui virar, jogava com um alemão, Alex. Tom e Jerry. Ah, sim. E o jogo, nossa, era dificílimo. E né, época CBT. Eu terminei. São 5 fases. É. Foi o primeiro jogo que eu terminei, cara. E aí eu lembro que numa digníssima festa, eu e Fuca estavam falando com uma nossa amiga e ela falou... Ah, eu estava falando desse jogo. E a nossa amiga falou, não. Sim, eu virei esse jogo e disse, meu Deus, oh, guria, sim. Tu é Jesus. Me enganei. Eu lembro que eu estava indo para a praia com 6, 7 anos, e aí eu queria muito terminar o jogo na praia, e aí meu pai foi na locadora e negociou com ela para poder ficar 15 dias com o jogo na praia, cara. Olha, aí eu terminei o jogo, foi muito feliz. Felipe usou a sensualidade. É verdade, foi muito feliz, cara. Falem aí, bonitos. Antes de falar do jogo, eu queria fazer uma contribuição para os ouvintes, que nem eu, que não jogaram esses jogos de Super Nintendo Mega Drive. Vocês podem ver o Angry Video Game Nerd, que ele joga os jogos ruins de Mega Drive e Super Nintendo e vê o quão ruins eles eram. Ou entra no Steam, que estava em promoção por 75 centavos de dólar também, e compra. Se for uma boa pessoa. É. Okay. Mas já entrando nesse meio de jogos de plataforma, vou falar logo. Super Meat Boy. Jogo feito pra ser difícil. Feito pra você school, sofrer, chorar sangue e, sei lá, jogar atacado na parede. Pra quem não sabe, ele foi feito por duas pessoas, que é basicamente você é uma bola de carne e vai andando por cenários plataforma. É, e não só são que cenários longos, são, né? Cheios de serras e coisas pra você morrer. Os cenários são bem simples. Tu é um menino de carne. Uma bola. Um super menino. Você é um menino de carne que tem que resgatar a sua namorada, a princesa, enfim. Sim, que é a princesa picanha. Ele é menina Band-Aid. Que foi Band-Aid, capturada menina pelo Dr. Fetus. Que ele é um feto mesmo. Feto, ele é um feto dentro de uma jarra. Porra, feto é medo. Feto velho. Dentro de um robô me lembra Tartarugas Ninja. Aquele é o Kray. Ah, é, o Kray. Que ficava no estômago. O chiclete, né? O chiclete. Mas o Meat Boy é pra ser difícil, é, né? É, não, Ives. E ele tentou... Ele foi feito pra relembrar essa época. Exato. Isso que eu ia falar. Mesma coisa que o Mega Man 9. Que foi feito, sim, exatamente igual ao do NES, sim, porque era pra ser difícil. Cara, mas igual assim, do NES. Ó, os Mega Man do NES, eles são difíceis porque entra naquela coisa que o Kies comentou. A jogabilidade é muito travada. Não é difícil desafiante, é difícil, vou quebrar esse jogo agora. É difícil de raiva de tu querer fazer as coisas e não faça. É difícil tu subir uma escada e dizer, eu tenho que desviar desses três tiros, pular esse outro... Agora ir pra esse canto, voltar pra esse canto pra poder matar o bicho. É quase um jogo de memória. Isso, memória é, exato. Só ficar bastante assim. É aquilo só... que o Guti comentou antes do Ibs voltar, porque é um jogo que tu vai aprendendo, né? Isso aí não faz na memória, erro, né? Cara? Tem uma linha de aprendizado muito boa. Tanto Nossa. Que tu termina o jogo, né? O Light World, eu fui o que eu fiz. E o Dark World, que é o jogo... Não, Dark World é... Não, meu Deus. Não, cara, dá, não tem como. Desculpa, mas não rola. Arranca assim, esse braço não. fora e vai. Sabe, não tem. Até as fases secretas, aqueles Warp Zone do Meat Boy é difícil, não, cara. O melhor desses jogos atuais de plataforma é a comunidade. Eu acho muito legal porque eles... mais recentemente lançaram um editor de levels. Você pode perceber muito mais levels demoníacos e diabólicos feitos por usuários que nem você. As pessoas que sofreram querem se vingar, cara. Exato. Natural do ser humano. Vamos nos vingar. Esses jogos de Steam, indie games, aí, eu tenho muito jogo. Tem aquele novo ali agora, o X VVVVVVVV lá também. É impossível, cara, aquele jogo. Caraca, nem pouco. VVVV, cara. Não sei que jogo. Triple X? Não. É impossível. É porque ele é que nem estilo 8-bits, só que no caso você tem uma tecla, não sei se é o V, mas enfim, é uma tecla onde você aperta e você muda a gravidade, você vai pra cima. Ele é muito, acho que ele é muito mais difícil que o Super Meat Boy, é porque difícil, cara. Consegui passar do peso. Esses jogos indies, eles estão ganhando muito sucesso, eu acho que ele tem que ganhar mais sucesso, porque você vê, por exemplo, o Super Meat Boy foi feito por duas pessoas, cara, duas pessoas e um cara que fez a música. Três pessoas que trabalharam. Lembra do primeiro Mortal Kombat que foi feito por 10, 8 pessoas? Eu acho isso muito legal. Duas, três pessoas fazem um jogo tão melhor que um Dark Void da vida. Pronto, falei. Ah, bom, eu vou lembrar um clássico aqui. Tenho certeza que Six e Ferjola vão concordar comigo. Que é o clássico Resident Evil pra terminar com o Chris. Ah, é foda pra caramba, cara. Sempre joguei com a mulher. Na época, eu não consegui terminar com ele. Aí depois eu joguei ele no remake do Cubo. Aí eu consegui terminar com o Chris. Depois eu peguei o do Play 1 e consegui terminar com o Chris. Mas é difícil pra caramba, cara. É bem difícil. É bem difícil. É que tu joga com a Jill é a Ace, e com isso. Ele é hard. E até hoje, eu acho que pra mim é, difícil. É o mais difícil de todos. E aí fica um pouco difícil pra nós, porque a jogabilidade também já fica mais limitada do... O cara do Frajão. Mas é verdade. Não, e olha que eu gosto. E olha que eu gosto desse estilo de jogabilidade, mas ela é limitada. Mas eu ainda gosto de jogar, sabe? A porta abrir. Não, mas eu não é o loading, não é isso aí. Aí eu vou defender o Frajola, porque eu joguei não faz muito tempo. E, não, dá pra jogar, se acostuma logo. Assim. Sim, se acostuma a jogada, logo. Tu início, pera aí, bah, que louco. É tipo Rock'n'Roll Racing, a primeira vez que tu joga. Muito bom, Rock'n'Roll Racing. Rock'n'Roll Racing é a primeira vez que tu joga e diz, meu Deus, eu viro pra onde tu aperta todos os botões, tu não tem, nossa, teu cérebro não liga. Aí depois você se acostuma. E eu até vira a parte tua. É até engraçado, acho que eu vi na Players, que o pessoal tava comentando do Resident Evil, que tem um gráficozinho, um cartunesco assim, explicando, tipo, tu jogando com a Jill, tu jogando com o Chris, sabe? Com a Jill, assim, ela diz, ah, posso carregar muitas coisas e tenho uma arma. Aí toda vez que é um negócio difícil, vem o Barry e ajuda ela. Aí o Chris, assim, ah, estou numa mansão sozinho, consigo carregar três coisas só. Tenho uma faca, zumbis, o que eu faço? E aí, tipo, estou envenenado, o que eu faço? Aí, tipo, a Jill envenenada, assim, aí chega o Barry e diz, não, aqui está o antídoto lá na cobra, oh, beleza e tal. E aí o Chris, sim, é uma novata que vai me trazer aqui, a Rebecca, né? Aí ele nunca vem, assim, eu até tenho que achar. Porque é difícil, porque tu demora pra conseguir arma, tu consegue carregar quatro coisas, tu não consegue abrir porra nenhuma, ele não tem o lockpick, ela tem o hábito toda hora, saca? Não tem muita bala, é difícil pra caramba. A única vantagem de jogar cara, com jogo ele... Cara, jogo sem bala é de chorar. É medo, cara. Balas necessárias. É você medo, que atira demais. Ali, cara, eu lembro que olha... Eu encontrei foda mais jogar. Dificuldade na parte de itens, que tu tinha que carregar poucos slots. Tu usava o baú mágico, né? É. Baú mágico tu colocava aqui, tu pegava lá no fundo. É o baú mágico. É o Gato, né? Félix. É o Gato Félix, é a bolsa do Gato Félix. A bolsa do Gato Félix. É. Mas eu joguei esse Resident Evil do Gato Félix pra GameCube. Cara, é muito difícil. Isso eu tenho que falar a verdade. Sim. É que assim, tipo, o do Cubo, como eu já conhecia o original, se tu joga do Cubo, tu ao mesmo tempo que é difícil, tu fica maravilhado porque é bonito pra caramba aquele jogo. É verdade. E aí tu fica feliz em jogar, de ver o cenário, assim, de, ah, não me importa ter medo, não me importa do zumbi me matar, porque tem a sombra bem feita. Tu fica emocionado de jogar, sabe? Então, mas não, mas ele mantém a dificuldade. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já chegaram a jogar o Resident Evil 4 recentemente? Sim. Sim. Não, o HD sei. Não. Eu joguei ele, não sei se é a versão HD, mas enfim. Cara, a jogabilidade é tão ruim, cara. Mas difícil no quê? Só mirar e atirar? O Resident Evil foi... Não, mas então, ele vai, para, tipo, vai a questão de você não poder atirar andando, que, meu Deus, 5 jogos é, e... Isso aí eu acho chato pra caramba, eu acho que a única coisa que eles têm que melhorar na jogabilidade é isso aí, sabe? Tu tá falando em correr e atirar, mas no Uncharted eu nunca fiz correr e atirar, porque não. É um jogo de... Como é que porque você chama? Não precisa, tá entendendo? Você não tem necessidade de correr e atirar no Uncharted. Mas aí que tá, no primeiro jogo isso é ridículo, porque tu chega numa área grande e para assim, ah tá, aqui vai ter batalha. Sim, sim, sabe? É, não discutimos. E aí no 2 não, mas isso o Uncharted tem um sistema de cover, tá entendendo? Aí que tá. Você é mil zumbis, você tem que não, parar. Não, mas ele tem um sistema de cover, mas é. Gears of War, então. Mas no 5 já tem sistema de cover, no 5. Tem, mas ainda tem que saber. Mas aí você não tem um parceiro, né? Um pouquinho mais leve, podemos dizer assim, com do 4. Se fosse aquela mulher chata da Chevron, seria um bom jogo. Mas a Ashley não fica longe da Sheva, não. Cara, mas a Ashley, pelo menos, ela não vai na sua frente quando tu tá atirando. A Ashley fica atrás de ti. A Ashley fica atrás de ti, né? Ela não fica te enchendo o saco na frente pra atirar. Tu quer atirar no bicho e aquela coisa fica na tua frente andando, aquela negra na tua frente. Ah, mas ela é o Navy do Resident Evil. Leon! Velho, é muito chato. Ah, ela é chata pra caralho, mas ela não te atrapalha, né? Ela é chata. Ela atrapalha. É que nem na vida, tu tá fazendo um negócio de trabalho lá, aí tu tá lá empilhando as caixas. Tu já empilhou as caixas? Empilha, me ajuda! É igual. É o jogo, é arte imitando a vida. Julie contando seus relatos aqui. É. Mas, Guti, tu teve 64, né? Não, eu tive todos tá, da Nintendo. Então esse jogo tu vai conhecer, que eu vou falar agora. E não vamos falar mal da jogabilidade, porque não é isso, né? Porque o jogo é difícil mesmo. Banjo-Kazooie. Não, o jogo é ótimo. Opa, ótimo, então não é o Banjo-Kazooie. Que é Blast Corps. Tomar no cu. Vai tomar no cu e vai embora. É difícil, cara. Que bosta. Ruim. Muito merda. Podre. Cara, vai tomar no posso cu. Posso falar? O que é sobre mulheres é Blast Corps. O que é sobre isso aqui é Blast Corps. O que é sobre cortina é Blast Corps. Six Blast Corps. Eu vou te dar uma camiseta do Blast Corps. Vai, eu vou te comprar uma, Maquês. É melhor jogo da Rare, depois de GoldenEye. Puta merda, matem ele. Ah, mas eu concordo que depois do GoldenEye é o melhor jogo da Rare. Então a Rare pra mim não é fabricante. Ah, tá bom, cara. Não, eu acho, vocês jogaram, né? Sim. Todo mundo jogou, já que todo mundo tá falando mal. Sim, não, joguei. Não, eu joguei não, obviamente. Só o Ibis aí. Carinho de brinquedo lá, idiota. É difícil a caçamba, aquela que não tem como destruir, daí tem que fazer uns zerinhos assim pra destruir os lugares e tal. E, cara, é difícil porque tem tempo. Nossa, é muito complicado jogar aquilo. Eu gostaria que o pessoal, o Feijola, preste atenção. Fala. É difícil o jogo porque a patrol, não, a caçamba não faz não sei o quê, tem que fazer zerinho com a caçamba. Eu vou explicar, pra quem não conhece, o Ives acho que não conhece. Não conhece. Se conhece, vou falar. É um aborto. Eu tô vendo aqui os... Esse jogo é o seguinte. É muito ruim. É bizarro. Esse jogo é bizarro. É o seguinte. Ele é bizarro. É bizarro. É diferente. Tem um caminhão com ogivas nucleares e ele vai passar na cidade e ele não tem freio o caminhão. Sim, velocidade máxima. Velocidade máxima é 3. Só que ele tá devagar, né? Ele tá super devagar. Que no Rift, te dão, né? Tu trabalha pra Blast Corps Corporation, né? Sim, tem que destruir os lugares pro caminhão passar. Ah, tu é de uma empresa de demolição. Isso, tu foi contratado pra destruir tudo. Abrir caminho. Abrir o caminho pro caminhão passar. O único jogo de robô que o Six gosta. É isso aí. É verdade, tem robôs. Se diverte com isso, cara, meu Deus. É verdade, tem robôs, né? Homenagem a teus Gundam bichona. Obrigado. Tem caçamba, né? Que é a mais difícil. Tem a caçamba. Tem caçamba. Surgiram neste momento a trilha. Olha a caçamba, olha a caçamba. Samba tá aí. É do boleiro. Samba tá aí. E aí tem a patrola, né? Patrola, pra quem não é de sul. A patrola aí, eu jogava. É uma escavadeira. Uma retroescavadeira. Uma máquina, né? E aí tem vários automóveis. São vários veículos, no caso. Isso. E o mais difícil é a caçamba, que não tem um ataque. Ah, eu tô vendo aqui a caçamba. A caçamba não tem um ataque. Claro que tem, tu tem que fazer um zerinho com ela. Tem que fazer um zerinho com ela, é bem difícil, cara. Tem que fechar um zerinho com ela. Só que a aceleração dela é muito baixa. Ela é lenta. E ela destrói pouco, sabe? Se tu não fechar o zero, se tu só bater na casinha com a caçamba indo reto, tu não tira o quintal da casa. Ô Six, você adorou então o Velozes Furiosos 5. Que os caras ficam passando com a caçamba, com aquele copo duplo, destruindo a cidade. Ah, cara, melhor cena que eu já vi. Gostaria que passasse aqui na nossa cidade com uma daquelas. Ah, meu Deus. Olha o Ferjola. Mas eu vou defender o Six, que eu lembro que Blast Corps eu joguei muito, e é um jogo de muita tentativa. Eu lembro que nós passava tarde, eu e Jussi, jogando, e eu e o tempo, né? Sim. E Zole Braga com o tempo. E quando tu ficava aqueles últimos segundos e tu não tinha conseguido derrubar o prédio, cara. Que sensação ótima. Ó, terminei. Platinei esse jogo aí, porque é o seguinte, peguei todos platinei. Os cientistas secretos, escondidos e raptados. É, eu virei muito esse jogo. Eu curti, eu apoio o Six. Eu curti esse jogo. Eu apoio o Six. Podem falar. Cuidado que se apoiavam, caía. Mas viu, o Gustavo conhece. De quem? O Gustavo não, conhece. É, toma essa. É, até agora só vi gostar coisa ruim. A última, a última fase era com o robô, né? Sim. Cara, robô amarelo. Deus, cara, era muito foda aquela fase. Lembro que até tinha dica pra passar dela. Eu lembro que nas revistas tinha como passar da última fase do Blast Corps. Os tips. Não era dica de voar, era como passar da última fase do Blast Corps. Ô louco, meu. Cara, tipo um jogo de estratégia. O único jogo mais estratégico que tu jogou. Era um jogo Japão, assim, né, cara. Tipo Robotron. Assim. Mas é que tá, jogo estratégia. É a mesma merda. Jogo estratégia. Fala. Eu acho difícil pra caralho. Qualquer jogo de estratégia. Eu não consigo jogar. Eu sou muito burro pra jogar estratégia. Ah. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Eu tô falando demais, mas eu vou dar um exemplo do Commando Zoom, ou Behind Enemy Lines. Ah, é muito fácil. Verdade. Mas o 2 é impossível, cara. O 2 eu não sei. O 2 é que ele começa lá embaixo na água e tu tem que invadir barquinho lá. Ah, é barquinho. É uma expansão do 1. E não dá? Não tem como. É impossível. Eu não conseguia sair da água. Eu terminei. Bah, é difícil pra caramba esse início aí, eu lembro, saca? Não tem, eu pensei, se o início é assim... Não, eu consegui chegar na primeira barraquinha. É, eu também. Tem outra pessoa que é muito fã de comando. É aquele que você joga o cigarro pros caras? Esse mesmo. Esse mesmo. Ah, tá. Não, esse é difícil então, esse é difícil mesmo. É. É, nossa, ele é excelente. Não dá. Tem outra pessoa que é fã de comandos como eu. Thiago, salve, um beijo. Eu lembro, eu até vou complementar o Six aqui. Eu curto estratégia, eu adoro. Eu não costumo mais jogar assim, curto. Só que assim, ó, Warcraft virei todos. 1, 2, 3. Olha, ó. Virei fora tudo essa bosta. Antes de virar bichice. Que é isso, Fuca? Agora sem em português. Mamilos. Tô brincando. Não, mas o Warcraft 1 e o 2 eu virei umas 30 vezes. A expansão do 2 também. E o 3 eu virei uma vez só quando eu comprei meu computador. São chapas da horda, tá? É. Ah, cara, mas o 3 é fácil. Eu acho que ele é muito bom. Sim, o 3 é mais fácil de todos. Que é isso? Voz é robô? Risada é robô. O que foi, cara, aí? Não é difícil o Warcraft 3, cara. Não tô falando disso, calma. Não, eu sei. Eu tô pegando como exemplo. Eu não acho, os que eu joguei, eu não achei nenhum meio complicado. Só o Civilization 5, que ele tem vários sistemas bem interessantes e meio complexo, mas sei lá, cara. Não, o que eu ia citar era assim, ó. Era um pensamento que seguiria, culminaria no que eu ia citar. Enfim, eu joguei todos os Warcraft, virei. Então, pra mim, estratégia, eu mando bem. Não sou que nem o Six, que tem essa certa dificuldade, né? Mas tudo bem, é de se entender. Não, né? Acontece. Sim, claro. Um jogo que eu nunca consegui virar, porque no final fica muito foda, mas nunca, mas adoro, sempre chego até o final e paro, que é Age of Empire. Cara, um, né? Sim, um. Eu chego no final e não consigo passar. Sempre morro, faleço. Virei todos. Tá, mas qual campanha? Eu não lembro. Todos. Eu não lembro qual, Fuca, mas eu lembro que eu chego. Apesar que tu faz bem campanha, no final e eu não consigo ganhar de ninguém. Apesar que tu faz a campanha da história da humanidade. Sim, né, é no então. Um tu faz seguido, tu não tem, tu escolhe. É até antes de Roma, é a Grécia então, deve ser a Grécia. Cara, eu lembro que eu o Age mais fácil de todos é o Age of Mythology. Esse é o mais fácil, esse é barbado. Verdade. Não, esse é muito fácil. Dá pra virar sem código. E aí o Julie, quando ficava difícil no Age of Empires, ele digitava lá Photon Man e resolvia. É, eu ia sem código, né? Depois. É, eu calhar, né? Sim, mas nunca virei o jogo assim. Tá, foi a Jola, tu vai dizer que tu tem dificuldade pra jogar Street Fighter e perde todo mundo aqui ou não? Ah. Pera aí, eu não perco pra todo mundo. Tu eu ganhei. Ah, se arriscou vir. É. Não, eu tranquilo, eu perco na vida, não, perco no jogo, eu tô tranquilo, sou feliz. Né? Pro Diogo e pro Six é assim, ó. O quê? Eu me engasguei com a derrota de ontem que eu levei um perfect do Six. Louco. Ah, mas eu tava com aquela. Cara, é um jogo complexo pra você. Pelo menos saber alguma coisa. Pois nós temos um amigo que. O Kaique, que ele não bate minhas ideias, pra você ver. O Kaique, que jogam o Kaique é o mais falastrão de todos, cara. O Kaique, a gente chamou ele pro Cast pensando que ele manjava, ele perdeu de mim. É. Ele joga o dia inteiro, então aí que tem desafio de novo. Cara, eu ganhei dele no Third Strike, cara. Ah, só pra avisar, Julie, Third Strike é bom sim. Eu não falei mal do Third Strike, era pior as continuações. Eu falei que o Street Fighter, o Street Fighter 3 é uma das piores continuações, porque todo mundo esperava outra coisa. Cara, eu adoro, velho. Eu adoro o Street Fighter 3. Mas só falando que o pessoal tava esperando o Street Fighter 4 quando... Isso, isso. Entendeu? É, mas o Dudley mandou um beijo. Quem ganhou do Six com o Guile Perfect fui eu. Então, se eu ganhei do Six, ganhei do Six, eu sou melhor que tu. Van Damme ganhou do Six. Sou melhor que tu ali, ó. Pera. Vamos encerrar o assunto. Não, vamos voltar ao assunto do jogo difícil. Street Fighter Movie é difícil pra caralho. Difícil pra caralho. Tu não consegue jogar de tanto Lee. Sério, cara. Tu tá querendo jogar e nem o Blanca. Não dá. Não, cara, Street Fighter Movie... Meu, tu tá lá jogando tranquilo, aí tu já parou de achar engraçado e passou a Akuma atrás. Um cara magro, assim, com uma chuca. Parece o cara do Kiss. Não dá pra jogar. Sabe o que lembra o cabelo do Akuma? Aqueles bichinhos, anõezinhos que tinham os cabelos coloridos sem roupa. Sim, aqueles duende. Os duende, esse aí. Marvox vai lembrar. É, o Marvox vai lembrar. É o... Eu vou dizer um jogo difícil. Eu tenho muita dificuldade nesse jogo. É ruim. Six, não, Six brinca com o jogo. Eu tenho muita dificuldade. Just Dance. Eu não sei jogar Just Dance direito. Six brinca com Just Dance. Six brinca. Coordenação motora. Tem que soltar o gingado aí. É isso aí. O meu quadril não rebola com o do Six. É isso aí. Nesse momento, ouço o Womanizer no fundo. É o Womanizer, né? Com certeza. Cadê aquele vídeo, Guti? Porque assim, né? Tem um vídeo aí do Guti que ele foi lá no evento conhecer... O pessoal do Super Controle, ele dançou o Manager comigo ainda. Cadê o vídeo online? Cadê? Eu estava dançando. Quem filmou? Foi filmado com a tua câmera, ô... É. Pardalão. Traíra. Eu quero saber cadê esse vídeo. Eu vou até aí? A questão é assim, o Fuca não joga de Zed porque temos uma dúvida, temos uma teoria. Fuca é um ciborgue. Fuca, você é um ciborgue? Filho do futuro? Sim, sou. Vamos deixar os caras falar. Deixa eu citar aqui. Vai lá, é, mais um joguinho indie, né? Quase um hipster. É conhecido como Ikaruga de plataforma. Ah, eu sei. Ikaruga é bom. É bom e é dificílimo. O Outland. Como o nome já diz, você é um cara, né, que tem uma espada mega legal. E você vai para um cenário 2D... Vermelho e azul, tem, né? É, vermelho e azul. Aí que é? Tem uns projetos... Ah, eu sei o jogo que é, tô ligado. PSN Live Arcade por, acho que $10, por aí. Cara, tipo, no começo ele é até que fácil, você tem uma curva de aprendizado meio boa, mas tem certos momentos que... Tipo, como é que eu vou passar disso, cara? Porque ele mistura as plataformas, por exemplo, você pula na plataforma vermelha e na outra tem azul, aí você tem que apertar o R1 pra poder trocar de cor, enquanto vem vários projéteis azul é que assim, e né? É igual ao mesmo tempo. É, já que falou em Ikaruga, Frajola, Ikaruga. Não, Ikaruga eu ia acertar. Frajola é mestre, fala Frajola. Cara, eu joguei muito, muito, muito no Dreamcast. Quem não conhece, Ikaruga é um jogo de navezinha. Isso. O sucessor do Radiant Silvergun. Não, qualquer jogo de navezinha japonesa que a tela brilha mais que... Opa! Frajola. Heihunder. Heihunder, né? Heihunder, sei lá. Esse também é difícil. É difícil pra caralho. Mas eu virei, cara. Eu chorei. Você conhece esse jogo aí, cruzada? Square. Não. É Shooter Up da Square. Esse jogo até a quinta fase. Não vai, eu não consigo. Esses jogos aí são difíceis pra caralho. A última é do espaço. Não, isso que todos são difíceis é mentira. Porque eu lembro que tinha uns de Super Nintendo que, ó, virava assim, porque adoro. Os Gradius. Eu lembro que eu virei. Os Sonic Wings, que em japonês é outro nome. Mas, enfim... Esses são fáceis, sim. Mas tem esses outros jogos de shooting up japonês feito pra ser difícil, assim. Eu lembro pega que o Thunder Force. O Ikaruga foi tipo esse jogo indie, sabe? É. Gurizada, que tem de cast, vou chegar a foder a vida de vocês. Ikaruga. Isso aí. Você tem que jogar porque ele realmente lembra muito esses Bullet Hell. E eu acho muito legal porque você olha, pô, é legal, você apertar só R1 e você muda de cor. Mas você vê que é muito insano essa coisa. E ele não é só você pular de quanto tempo batendo os inimigos e mudar de cor. Também tem algumas habilidades com a espada e habilidades pra infligir dano nos inimigos. Mas ele é bem divertido e bem difícil. Eu parei numa parte, acho que faz uma semana e tentei jogar pro cast e eu não consegui passar ainda. E tu jogou Ikaruga? Joguei, tive a oportunidade de jogar Ikaruga e tipo, o Ikaruga é mais difícil. Pra quem? Pro cubo ou pro... Dreamcast. Ah, pro Dreamcast. Deixa eu citar agora um clássico, estamos na época do Dreamcast, vou voltar só um pouquinho antes. Um jogo dificílimo, venho dizer que não, mas acho que quase todo mundo aqui virou. Acho que nós quatro viramos aqui. Os jogos da série Strike, Desert Strike, Urban Strike. Super NES. Sim, eu virei. Cara, esse era jogos de helicópteros que tu via em perspectiva isométrica. Nossa, eu vi uma imagem aqui e doeu meu olho agora. É, e cara, eles eram ótimos. Eu lembro que, ó, eu virei, me divertia muito, mas era muito foda. É difícil, pra caralho. É que o jogo, ele é um pouco estratégico, assim. Isso. Porque tu pilota um helicóptero, visto de cima, mas não de cima, meio de lado. Isométrico. É jogo de estratégia, né? Mais do que um jogo de ação. Eu lembro que eu vi o Desert Striker, que eu peguei a fita emprestada com Valdomiro Neto. Veja. Para o Mega, né? E virei Nuclear Strike para PlayStation 1, que peguei o CD com Dani Tchê. Olha ali. Olha só. Eu lembro que eu joguei o Desert Strike, virei por insistência, porque tinha na locadora, eu tinha virado todos os jogos. Eu comprei essa fita. E eu virei. E só vai mudando o deserto vai ficando mais escuro de noite, assim, não muda quase nada. Na verdade, o cenário é sempre igual, aí tem o quê? Tem umas estradinhas e as casinhas mudam de lugar e de cor. E o Urban Strikes, que era a máscara na cidade. Mas tinha o Jungle Strike. Eu tenho aí também. Mas, Julie, esse do PlayStation 1, então, era emoção. Porque era tudo bem feito. Eu lembro que tinha uma missão que era na Coreia do Norte. Então, andava por toda a cidade. Era o mapa da cidade, tipo... É uma visão isométrica utilizando o tipo de mapa do Google Maps. Sim. Só que aí tinha os prédios em terceira dimensão, né? E tu andava, assim, era muito legal. Era bem difícil. A série Strikes, assim, era o jogo de macho da época, assim. Eu lembro, assim, que o pessoal falava, assim, era aquele jogo, assim, que quem não jogava não se metia, assim, porque era muito difícil. E aí, tu quer falar mais algum jogo aí, Guter? Posso falar dois uma vez só? Pode, claro. Cara, não sei se vocês vão deixar... Mas como eu sou um cara que tinha Super Nintendo, vocês vão... Não sei se vocês conhecem, mas é Turrican. Sim. É o jogo da Colômbia. Virei essa bosta. Da Colômbia. Não tem mais alguma coisa me lembrar. Tinha dois, o Super Turrican e o Mega Turrican. E tem um cancelado que tem pra baixar ROM, que é o Turrican 2. Esse jogo é muito difícil, cara. Ele é da mesma história do Contra, né? Tu já vê que é foda pela capa. Tu vê por cá sofrendo ali, tu já vê que é foda. É tipo a capa do Mega Man 1. Vai acontecer igual contigo. Vai acontecer igual contigo. É do mesmo universo, assim, do Contra? Não, é a mesma vibe. É a mesma vibe. Porque Contra... Atire e seja trollado pelos bônus que você não gosta. Isso. Ah, meu Deus. Tipo, a gente pode entrar em um consenso que todos os jogos em 2D, onde tem muita coisa na tela, eles são tão difíceis. Cara, na época que eu joguei isso aí, tinha alguma coisa ligada com Colômbia. Eu não sei se era... Já foi fabricado na Colômbia, a revista falava alguma coisa de Colômbia. Como que? Se passava na Colômbia. É um fragmento de memória perdido. Ali. É de se estudar. Vai ter que tomar LSD e deitar num tanque. E vamos achar isso aí. Voltar no tempo. Mesma vibe de Contra. Não, a mesma vibe. Eu digo assim, shooting up maluco. Sim. Que shooting up, tipo, crack nem pensar. É aquele tipo de shooting up que tu vai andando e tu segura o botão de tiro apertado, né? Sim. Segura Y e vai. E vai. E aí tu tá matando, tu tá feliz, tu conseguiu um tiro bom. Por exemplo, no Contra. Tu conseguiu aquele tiro das bolinhas que vai por todos os lados. Isso. Sem querer, tu pega outro. E aí tu. E aí tu perde. Exato. Cara, metade do jogo, eu lembro disso. Mas Guti, fala desse Turrican mais aí. Turrican. O que acontece? Acho que foi o primeiro jogo que eu joguei depois do Mario. Eu fui do jogo de plataforma tranquilo pra loucura. É muito difícil. Tipo, eu acho que eu não me lembro, eu não tenho nenhuma lembrança além da segunda, acho que do segundo mundo do jogo. Foda. As minhas lembranças do jogo acabam, acho que no segundo mundo só. Porque é só isso que eu lembro. É uma loucura esse jogo. Não, o problema dele é assim. Ele tem vários tipos de inimigo, né? Então, e você, além de atirar, você tem uma habilidade... Que é um raio verde, alguma coisa assim, que transforma os inimigos em pedra. Tem hora que você tem que usar o raio verde. Então, às vezes, você passa 2 horas correndo, dando tiro pra caramba, e você descobre que se você tivesse usado a habilidade no começo da fase, você já tinha terminado. É, eu lembro. Então, e ele vira uma bolinha. É o Metroid. O voo do Metroid. Vozinho. Mas saiu depois, né? Claro. Eu lembro que eu conheci o Turrican antes do Metroid, aí eu vi Metroid e disse, é parecido com o Super Turrican. Aí eu dava tiro, cadê os inimigos? Não tem 30 mil itens, cadê? Mas enfim, depois. Mas o Turrican é antigo. O Turrican é desde 89, eu acho, alguma coisa assim. Ele é velho. Ele é do Nintendinho? Não. Vixe, ele tem pra todo mundo. Ele tem de PC até Commodore 64. Ah, tá. Amiga. É. O Amiga é bom, gosto do Amiga. O Amiga. O Guti ia falar mais um jogo, né, Guti? Isso. Eu vou falar um que também faz parte da minha infância e que é muito triste, assim, porque eu percebi que ele era difícil. Ele ainda é difícil, assim. Mas ele era mais difícil porque eu ficava uma criança triste e chorosa. É o Rei Leão pra Super Nintendo. Bah, e via jogão. Eu lembro. Quanto jogo. Bah, ó. Cara, é muito difícil. Que o João é o Kilo Hertz, né? Não. então, numa, para. Vou entrar na discussão. Se falar mal de Kingdom Hearts, eu saio da conversa. Olha aí. Sabe que não, eu gosto, né? Mas o Super Nintendo faz parte da época que qualquer filme, qualquer coisa, saiu o jogo pra Super Nintendo. Saiu o jogo. E não, na época, a chance de ser ruim eram poucas, hein? É, e o jogo difícil também dessa época aí, já que falou Rei Leão, era o jogo do Toy Story. Toy Story eu virei pra caralho. Não, Toy Story. Era tipo Toy Story pra Super Nintendo. O jogo difícil era o Aladdin de Mega. O Aladdin de Mega. Porque o Super NES era... Mas eu virei o Aladdin de Mega, cara, me cagando nas calças. O Aladdin da maçã, né? Isso. Não é, o Aladdin. O Aladdin de Mega era genial. Cara, o Aladdin, eu lembro que assim, que era na briguinha Super NES, Mega Drive, eles usavam o Aladdin na história. Porque o Aladdin de Super NES era aquela... cocada, né? É. E aí eu... era ridículo. E aí o The Mega era um negócio difícil pra caralho. Não, assim. Eu tenho muitas lembranças, porque eu consegui terminar o jogo e ele é bonito, né? Cara? Não, o Aladdin... Essa época era jogão. Mas o Rei Leão... Eu não lembro do Rei Leão, cara. O Rei Leão sofria naquela fase das hienas, na terceira fase. Eu não lembro do jogo do Rei Leão. De elefantes, o cemitério de elefantes era muito difícil. O cemitério de... Claro! Tinha umas plataformas que não dava pra pular muito bem. Deixa eu tocar no fundo no seu coração, Six e no Deguté, a fase dos bichos que tem que ir pulando na cabeça deles. Essa, mas nossa, assim, essa é bonita. Não, era difícil, mas era bonito. Aqui tem uma parte, acho que você encontra o Timão e o Pumba, alguma coisa assim, cara. Ah, eu? Que fica um absurdo o jogo, porque ele é colorido demais. Sim, é colorido demais. Mas feliz, né, meu, Timão e Pumba? É. E você fica comendo animaizinhos e coisas estranhas, cara. Ô, Six, essa parte que, na verdade, o Julie que falou, da cabeça dos bichos, é que os macacos te jogam? Que você... Sim. Era massa. E eu lembro do cemitério de elefantes. É, era tri-dark, assim. Era dark, e tu vai crescendo com o Simba, né? Aí no final tu pode dar a patada, que te ajuda pra caralho. Tá? E não, eu pensei que foi... Eu até fui jogar esses tempos aí, o Rei Leão, pra ver como é que era. E eu lembro que eu achava difícil aquela fase que tem aquela visão que tu vê as hienas atrás de ti, saca? Que nossa. Ele fugindo, sabe? Ah, boa. E jogão, é muito fácil, é muito simples. A mais fácil do jogo é essa aí, Zag. Agora lembrei, vou ter que jogar de novo. Queremos Rei Leão na PSN e live, hein? Por favor, ação Leão 3D. É, aproveita a versão HD, né? Isso. Que vai sair agora. Saiu até 3D, né? O Chrono Trigger tá hoje na PSN. Tá ali, PSN, Frajola. $10 hoje. Tá na PSN o Chrono Trigger, Frajola. Sim. Não precisa comprar, não, pra vender. Ah, por que não dão isso aí? Pra trocar pro Rodão. Ele acabou de sair. É, fizeram uma. Não sei o que eu fiz, fizeram uma versão agora pra PC. Só que não é HD, não, é só. Não, mas nem tem como fazer HD o Chrono Trigger. É. Se bem que tem mais chance de sair Chrono Trigger em HD do que o remake do Final Fantasy VII. Eu acho que sim. Eu vou fazer remake do Final Fantasy X, cara, e não do 7. Tipo, eu não gosto, mas, porra, o 7 todo mundo gosta. É verdade, todo mundo! Tá, Ferjola, fala aquele jogo lá que tu falou pra Battle nós. Battletoads. Esse eu ia deixar no final. É o jogo mais difícil do mundo. Não, é o jogo do amigo mais difícil do mundo. Porque é sempre seu amigo que te mata. Nunca é a fase que é difícil. Não, sim, porque tu bate no próprio amigo. Exatamente. Temos um amigo, eu e o Fuca aqui, sim. Fogo amigo. Um amigo, doutor, Leonardo Zanus. Hoje médico. O cara vira Battletoads, do início ao fim. Tu ia lá na casa dele no domingo, assim, o cara, tô jogando Battletoads. E aí tu ia em casa, vou jogar o jogo que o Nado tava jogando. É trimassa. Meu, tu morre nos três primeiros inimigos, assim. Na primeira fase tu faz assim, mas... Não, eu fui até aquela fase que tu... do elevador. No minhoquinho. Ah, da minhoquinho. Minhoquinho é muito... E aquele com as motinhas que tem que desviar, tem que decorar. O Nado sabe decorar, né? Tem que decorar. Aquele da motinha. Tipo, eu sei, que é tipo a fase da Tartarugas Ninja da... Isso, exatamente. Não, que é um absurdo aquilo ali. Eu lembro de umas fases de elevador também. Tem a fase que tu desce com... As motos. Tu desce com uma corda e aí tu não bate nos bichos, tu tem que ficar girando. Isso! Pode bater na parede, não pode bater no amigo, não pode bater em nada. É esse que todo mundo morre, porque ele bate no amigo, mas 200 vezes. Não, o Nado... O Nado, cara, joga em um. Mas assim, pra ele terminar esse jogo, lembro que ele jogou, cara... Sim, ele jogou a vida toda. Ele jogou a vida toda. Que ele tinha no Nintendo dele esse aí, Mega Man 3... É, o Mega Man 3 jogar. Mega Man 3 é muito engraçado ver ele jogar, porque ele sabe decorar tudo. É que ele sabe decorar. É. Por isso ele vai bem. Por isso que ele decora, sabe? Uma Battletoads é... Cara, sério, ouvintes, leite com pera, gordinho do baixo aqui. Gordinho do baixo aqui. Baixem o emulador, que o emulador de NES roda por tudo, até no MP5 da minha namorada. Eu aposto que o gordinho do baixo aqui tem mais de 30, tu quer apostar o quê? Eu acho que ele é um cara que tem um ótimo senso de humor, eu até adoro. O gordinho do baixo aqui é uma raça, né? É. Isso é do Final Fantasy. No Dragon Quest X vai ter. Ele faz parte da horda do Warcraft ali. Gordinho do baixo aqui, né? É. E aí, não, sério, gurizada, vocês que não conhecem o jogo e tal, só viram falar. Peguem e joguem. Vocês vão passar da primeira fase. Não, só a primeira fase não, vale a pena. Eu que sou leite com pera, já joguei Battletoads, cara. É. Hoje o cara que não jogou, ele tem que jogar pra saber o que é o supra-sumo do troço. Porque na terceira fase, quarta em diante, aí... Mas, cara, tu falou em Nada, sabe qual outro jogo eu lembrei que era xarope pra jogar? MDK. Tu lembra esse jogo? Meu, não. MDK é jogão, cara. Eu sei que é jogão, mas olha, não é simples, sabe? Aí ele tava... Six acha ruim. Eu, Frajola, tem um jogo que eu peguei Game Shark de ti, Frajola. Que é isso? É, Revelações. PlayStation 1. Mateus 6 Revelations. E o nome do jogo, porque é difícil, cara. Legend of Legaia. Que é muito, vai ficando cada vez mais difícil, cara. Só que quem jogava isso aí era o Diogo. Ah, não era tu, era o Não, era o Diogo. Ah, é o Diogo, cara. E ele, aquela vez, botou o Game Shark aqui atrás do videogame. Era impossível fazer funcionar aquele negócio. Só que o Diogo conseguiu. Sim, ele botou level máximo lá nos personagens, aí ficou mais fácil. Esses dias ele pediu se ia sair remake do Legaia, que ele pediu. O Diogo é bom, Gustavo. Ó, vai ser remake do Blood Roar ano que vem. Imagina, sério? Não vai mais. Não vai mais? Desmentiram. A Hudson me desmentiu no Twitter dela, dizendo, desculpa aí, mas alguém mexeu no nosso Twitter. O estagiário. Porra, foi Hudson, que deixou que o Todd falou. Eu lembrei agora do Legaia. Tem mais RPGs difíceis aí. Além de, claro, Demon Souls aí. Todo mundo. Nossa! Cara, esse jogo é difícil. Demon Souls não, cara. Demon Souls, ele tá olhando pra mim agora. Ele arranca minha alma, porque eu passei 4 dias de feriado jogando seguido pra conseguir passar do primeiro mundo. Cara, sabe o que é engraçado? É esses jogos difíceis, que você sabe que é difícil, você sabe que é morrer, mas você quer jogar mais pra tentar passar da fase. Não, o Demon Souls é o tal do traficante, sabe? É o jogo de traficante. Você começa a jogar, você fica feliz, daí ele te mata. Daí você fica triste, você fica revoltado, você quer parar de jogar... Daí ele te oferece mais um pouco de felicidade, cara. Daí você vai indo. Demon Souls, ele buscou uma dificuldade que não existia há muitos anos, né? Cara, o jogo é japonês, pronto. É, não mais isso aí. Ele não te conta que nada. É vida real, cara. Ele não te conta que hit te mata. Sabe por que ele é difícil? Porque eu joguei um pouco no Lanzone, mas pelo que eu entendi, Guti, tu tava jogando e tu pode explicar melhor, ou o Ives aí que jogaram. Que o cidadão ele vai pegando almas, né? Como é que é o esquema? O Guto explica. Eu tenho que virar ele aqui, senão eu vou querer jogar enquanto eu tô falando com você. Não sei, tem algumas coisas que tu pega, itens, sei lá o quê, e se tu morre, tu perde tudo, né? Eu vou explicar o que acontece. É um jogo bem simples. Item, você pode pegar até o que qualquer, até equipamento, que cai no chão. Isso. Só que ninguém compra, não tem venda de item. Então, o item, e quanto mais item você carrega, mais pesado você fica, mais lerdo você fica. E em vida real. Vida real. Então, assim, se você pegar um escudo de se você pegar 50 escudos ruins de monstro fraco, é inútil, porque se você não usar, não tem pra quem vender. Então, não tem como você juntar dinheiro, não tem como você trocar. E a moeda são as almas, entendeu? São as souls, né? As Demon Souls, que você mata cada vez que você junta, cada vez que você mata algum monstro. Só que cada vez que você morre, você perde tudo. É que nem, tudo, acho, cara, que quem já jogou tudo. World of Warcraft, acho que Diablo também, mesmo esquema, você morre, aí você tem a sua alma vagando e você tem que voltar pro seu corpo. Não, pra mim, sumir, o tempo que você demora pra voltar pro seu corpo, tu vai perdendo. Não, você não perde as coisas. O problema é que quando você tá em forma de alma, você acho que dá menos dano, tem menos vida. E, não, pra mim é o modo normal, sabe? Não tem, eu nunca tô vivo. É um jogo pra mim que só existe um modo alma. Né? É. Não, esses dias eu comecei a perceber que eu tava jogando muito bem. Eu falei, cara, por que eu tô jogando tão bem esse começo? Eu percebi que é porque eu tava vivo. Eu nunca tinha conseguido chegar naquela parte vivo. Olha, eu tenho um amigo que platinou o Demon's Souls. Mesmo? Ricardo Pascoal, caxiense aí. É mesmo? Do Stai. Quantos anos ele tem o jogo? Ele tem, sei lá, uns 3 meses. Nossa, há quanto tempo ele tem de vida? É, ele só jogava esse jogo. Cara, eu vi que, tipo, o problema não é... Acho que platinar o Demon's Souls não deve ser muito difícil, porque... As platinas dele é tudo relacionado, acho que com item e com poção, tá vendo? A dificuldade dele mesmo é essa parada de os monstros serem mega difíceis. Isso, e é, o... ser um pouco balanceado, pra mim, assim. A dificuldade dele é o seguinte, é você tá andando na primeira fase, onde você tá aprendendo ainda como é que faz as coisas, você tá aprendendo a bater, você acabou de sair do tutorial... Não, depois dessa parte do mega monstro, tô ignorando já que você tá no meio do tutorial, aparece um boss e te dá um hit e mata. É. Isso é tipo assim, você tá andando normal, não sei se vocês já jogaram, né? Mas tem uma fortaleza no começo. Sei, sei. E você tá lutando contra os soldados normais, e de repente tem um que ele vem correndo num corredor e te dá um hit e te mata. É, o cara te dá um hit e te mata. E a vantagem do Demon's Souls é, você pode deixar uma mensagem pras outras pessoas. É, então assim, você joga ele online, você lê uma. Você vê uma mensagem no chão assim. Não entre, se você nunca jogou, você vai morrer. Ah, é? É, tipo, tu quer conseguir isso, tu precisa estar, obviamente, conectado na PSN. É. Tá conectado. Tá, e aí tu joga ele e. Ou não sei se tu precisa entrar em alguma sala, como é que funciona? Não é sala, tipo, tá meio do nada e tem essas mensagenzinhas no chão. Elas ficam brilhando, é como se alguém tivesse. Você vai andando e elas vão brilhando no chão. Tá, aí você para em cima e aperta o botão de ler. Mas é isso que eu não entendo, porque esse tipo assim, a cópia física é tua. Tu colocou o Blu-ray no teu videogame, tá? Sim. Tu tá conectado, mas... E isso aparece no teu jogo? Só não? Se você estiver online. Se estiver online, você, já... Quando você fica online, ele tem um servidor próprio do Demon's Souls. Ah, saquei. Ah, vai entender. E daí, ele é lá que fica o save, no caso. Se você estiver jogando online, ele grava um save lá. E você pode deixar mensagens. Ah, e cada entendi, vez que alguém... lê sua mensagem e dá um like, tipo o Facebook, sim, a sua vida, a sua vida enche. Então, as pessoas deixam mensagem do tipo, passei daqui, tô quase morrendo, dá um like, por favor. isso torna as pessoas muito, muito melhores, assim, porque todo mundo... Cara, esse jogo vai salvar a humanidade, cara, porque, tipo, tu precisa ajudar os outros pra te sobreviver, saca? The Sims Social. É exatamente isso, porque se você precisa... Tipo, você fala, não, cara, eu sei que daqui pra frente é difícil, eu vou salvar o cara, sabe? E você vê lá, assim, 4 mil likes, 6 mil likes na mensagem do cara. Agora pega tudo isso que ele falou, sim, multiplica por 5, é Dark Souls. Mais difícil? Vai ser mais difícil. Vai. Mais 3, fala, mano, desiste desse jogo porque vocês não vão conseguir jogar. Porra. É exatamente isso. Quando eu joguei pela primeira vez o Metal Gear Solid 2, eu tive essa. Eu tive que jogar até um ponto e eu não tinha save, por exemplo, porque na época eu acho que eu tinha uns 8, 9 e eu não sabia como salvar no Metal Gear 2. Pô, você é uma pessoa de 8 anos. Vai jogar Metal Gear, pô, em inglês, eu não tinha fluente, eu não sabia de nada. Comecei pelo 2 e eu não sabia salvar, eu sempre. Parava na parte final do navio lá do... Sim, primeiro cenário. Do bunker. Do tanque. Ah, isso depois salvava. Aí um belo dia eu apertei select, aí eu apertei o direcionar pra baixo, olha só, um save. Aí, feliz. Hoje eu não lembro mais, mas na época que eu tava bem viciado, eu sabia de cor todos os codecs, sim. Eu nem olhava essa lista aí, eu só ia lá, colocava e chamava os caras, salvava, enfim. Chegava uma parte, o que eu faço? codec. Codec. Liga pra tia lá, a tia de falar contigo. É. Qual codec? Eu sei que nesse dia que eu descobri como salvar foi o melhor dia que entrou na minha vida. Pra salvar, a frajola é .96 no final. Qual que é antes? Nossa. É da Omi? 146.96. Caraca, eu não lembro. Não lembro disso. É que é sempre, não, tipo, o... Guti, ele é padrão, desde... todos os Metal Gear pra te salvar é sempre o mesmo, a mesma frequência no codec, sabe? Não, mas o problema que eu, não sei se vocês, acho que todo mundo tinha quando era menor, era o inglês, cara. Eu aprendi em inglês graças aos videogames, cara. Não, eu demorei anos pra descobrir que aqueles balãozinhos do Mario, eles tinham história. Não sei se vocês lembram que... eu lembro. Que eu falava, cara, que balão inútil, por que que existe isso, sabe? Ah, e tinha aqueles bloquinhos que eram um alto-falante também no Mario, isso, né? Eu acho que era que ele te contava a história, isso, alguma coisa. E Yoshi está perdido, procure. Procure, essa é a mensagem. Não é uma dificuldade, eu vou contar só porque é uma história que deve ter acontecido com todo mundo sobre dificuldade em jogos. Ah. Estava jogando no Donkey Kong Country 2, não conseguia passar de uma fase, nem lembro qual que é. Sei que não conseguia passar de uma fase, né? Isso acontece com jogos difíceis, é normal. E não conseguia. Tinha 90 vidas, tava com só 10. Não conseguia. Ah, cara, isso acontece muito. Eu jogava Crash Bandicoot, que eu tinha, sei lá, 30 vidas. Aí, se era ali meia hora, eu tava com 2 vidas. É. E aí, eu não conseguia do lugar. E eu, puta, assim, era um feriado, tipo um domingo. Eu disse, ah... E aí, desisti, larguei, né? Deixei o videogame lá, salvei. Saí... Fui, comi e tal, dei uma volta, tomei um banho. Aí quando vi, tá, não tem nada pra fazer, vou jogar de novo. E passei na primeira. Ah, sim. Isso é uma coisa que acontece clássico em jogos difíceis. Isso acontece com todo mundo. Claro que sim. Você joga, fica difícil. Aí, sei lá, você passa uma semana, às vezes uns meses sem jogar e você volta e você tipo, passa de boa. Não, é um modo divino, né, cara? Que você, isso. De repente, você acorda e fala, ah, eu sei passar. Isso aí, tipo Matrix, né? E hoje a gente tem muita coisa pra pensar. Tu tá sempre preocupado com alguma coisa e tal, e aí... Não. O Matheus não, o Matheus é psicólogo, ele consegue... Não, é foda, cara, porque tu tá... Tu liga o computador, é peitos, é bunda, é foda. É foda. Eu tava jogando o jogo atual aí, do Wii, tava louco pra jogar o novo Donkey Kong. É bacana, hein? E é difícil, né? É muito legal, só que eu cheguei na parte e disse, não, eu não vou jogar agora, vou comprar aquele... Aquela capa de silicone pra botar nos controles, porque eu vou quebrar o controle. Eu toquei 2 vezes no chão aquele. Os dois, sorte que tinha carpete. Tu não mordeu nada pra jogar lá. A gente não falou isso em jogos difíceis, mas eu sei que aqui muita gente já jogou o controle na parede. Sim. Caraca. Meu controle de Mega foi aberto muitas vezes contra o chão. Jogando Killer. O meu detonou o botão jogando Tony Hawk's Pro Skater. Sim, ele trouxe lá pra mim a consertar. E cadê o botão? Como é que eu vou consertar se tá faltando botão? Ei, eu tenho um fato. Imagine. Imagine o controle de PS2, certo? Imagine um analógico. Sim. Imagina que ele não tem nada, a capa do analógico, sabe? Não tem nada, saca? Sim. Só o botão de plástico. Sim. Tipo, dá pra ver os chips dentro. Nossa. Era só botão de plástico. Eu finalizei Okami só com aquele botão. Tu tá brincando. Nossa. Sério, cara. Eu não tô zoando. Que amigo meu emprestou o controle, eu não sabia que o analógico tava quebrado. Aí eu arranquei o analógico pra ver se consertava e falei, nossa, cara. Aí eu falei, vou jogar o Kami e vamos. E eu penei, mas eu consegui matar o último chefão com aquele analógico deplorável. eu tentei colocar fita crepe pra poder amenizar, mas mandei colocar nisso. Você também tem um controle assim, né? Orochi. Eu tinha. Essa é a sensação que eu tenho, tipo assim, tu jogar esses jogos com o controle do Play 2 faltando pedaço e tal, é a sensação que eu tenho jogando jogo de luta no Xbox. Essa é a sensação que eu tenho. Aquele controle ruim pra jogo de luta. É, difícil, né? É ruim, cara. Não, qual Xbox? Quiser, mas o controle do Xbox pra mim é ruim pra FPS, qualquer coisa, porque eu não gosto daquele controle. Pois. O controle também dificulta bastante, cara. Eu acho ele muito grande, tá entendendo? Mas enfim. É gosto, né, cara? Não, mas a Microsoft não lançou um modelo menor? Não, ela lançou um de pad melhor. Eu não testei esse novo de pad, mas o antigo era uma porcaria, cara. Você vai dar uma diagonal, o cara dá uma pirueta. Olha, outra coisa difícil, eu não sei, vocês, que o pessoal que joga games de luta, eu acho difícil jogar aquele arcade stick lá, cara. No Super eu apanhava bastante pra jogar, cara. o gabinete em si, de verdade, eu acho difícil fazer golpes. Mas o mini, que os profissionais jogam, eu nunca cheguei a jogar. Eu sou um mestre. Eu gosto de jogar com a alavanca pequenininha. Eu jogo com a alavanca grande na mão, pego. Pego mesmo. É, o Júlio joga melhor no fliperama, é verdade. E jogo domino. Eu sinto assim, às vezes tô jogando assim, qualquer jogo de luta, dizendo, bah, no flipper eu ia conseguir fazer isso. Porque eu tenho noção. Vocês têm a vantagem, né? Porque vocês são pequenos, vocês cabem na frente. Ai, ai. Vocês já viram as fotos de como eu fico quando eu vou jogar. Ah, é verdade, eu lembro das fotos que tu mandou. É. Não me cabe na frente do fliperama, cara. Não, os caras estão imaginando que eu sou um gordo gigante, tá ligado? Não, você pode jogar rugby, né, cara? Não, eu jogo futebol americano. É melhor do que ele desculpa. É que tinha violência mesmo. Ele é quarterback. Não, mentira, não sei se ele é quarterback. Não, eu sou da linha, eu sou o gordo da frente. Tu é o que segura os caras, né? É. Tu que tá com um cheeseburger na mão e eles vêm. É, exatamente isso. Porque, mas, cara, é muito difícil jogar naquilo porque eu tenho que ficar muito apertado. Ou eu vou pro lado e não enxergo a tela, sabe? Cara, e aqueles negros que quando vai jogar, ele se estira pelo todo o arcade. Tipo, você tá no lado esquerdo e no direito, aí ele se estica pra esquerda. Parece que ele tá se emocionando. Ah, mas isso aí é as espécies, né? Na verdade é uma fauna. Fliperama, ele chama uma fauna, assim. É que nem, cara, tu pegar e jogar uma comida velha, assim, na terra, assim, vai juntar fungos, vai juntar todos os tipos. É fliperama, é assim, né? É que nem aqueles caras que vão jogar jogo de carro e vira o corpo junto, pensando que vai jogar alguma coisa. Não, melhor é... Ah, mas eu tava jogando Wii, assim. Melhor é o pessoal jogando Mario Kart do Super NES. Isso. E quando fazia as curvas, pegava o controle junto. Vira o corpo. É, muito porra, bacana, meu. Aí cheguei eu e disse, ó, nesse do Wii tu pode virar o controle. Aí a pessoa joga reto. É verdade. True story, bro. É verdade, é verdade. E disse, ó, esse aqui tu vira o controle, ai que legal. E a minha irmã ficou jogando com ele reto. Ah, agora não, que tu dá o controle de Super NES, ela vira o controle. Ai, não vira. Eu disse, meu, é pra virar que nem se fosse um volante. Ah, mas é pra ficar se mexendo. E aí no Top Gear ela levantava, né, aqui, ó. Enfim, vamos citar aqui, ó. Guris, vocês têm mais algum pra citar, assim, de nome? O Devil May Cry 3. É, esse faz parte de muitas listas. Ives, como assim Devil May Cry 3? Devil May Cry 3 não joguei com vigor suficiente pra opinar. Eu acho porque eu joguei 1, 2 e 3, eu não achei difícil. Ó, antes de falar de Devil May Cry 3, eu sei que a dificuldade master lá dele é Dante's Must Die. Dante's Must Die. Acho que é a mais complicada mesmo. É, Dante's Must Die. Eu joguei no normal, tipo, até um certo... Algumas partes dele são complicadas, mas... Ele é aquele jogo que eu gosto de jogar, mas eu não gosto de jogar assim, porque você tem que ficar com poção, tá entendendo? Você, meio que o jogo te obriga a ficar carregando algumas coisas pra recuperar a sua vida. Ele não tem que nem o esquema God of War da vida, de você abrir um baú e ter lá as orbes e tal. Se você tem que juntar dinheiro pra poder juntar algumas poções e tal, pra enfrentar o chefe final. E eu tive uma dificuldade no chefe vampiro. Não sei se alguém jogou aqui, que é... Eu não sei se é na metade do jogo, mas você enfrenta uma mulher vampiro lá e é impossível, cara. Eu nunca, até hoje, eu nunca consegui passar daquela mulher. E é daquele sentimento onde você tá jogando, você tá no último vida do chefe e o chefe te mata e você chora e tá com o controle na parede e nunca mais quer saber da vida. Acho muito artificial no Devil May Cry aquele pulo reto que ele tem. Ah, é verdade, é isso aí mesmo. Tá. É que assim, né, tem os jogos impossíveis, que a gente já falou, tem aqueles jogos que é difícil mandar pra dar o jeitinho, né? Impossíveis pra nós, né? É. Tipo, não sei você, os ouvintes aí, né? É, mas assim, né, e tem jogo que tem umas partes que são chatas e complicadas pra passar. O Julio falou em Donkey Kong 2, eu lembro da fase do Squawks, o passarinho, aquele papagaio verde. Que tem o vento jogando na tua cara, assim, tá cheio de espinha, a fase cheia de espinha. Nossa, que... E é difícil, é uma fase difícil do jogo, sabe? Mas o resto é bem simples. Não, mas acho que em todo jogo, assim, as piores fases são fases de água, né? Água e gelo. Água e gelo é o fim, água e gelo do Yoshi. Cara, as fases de gelo do Mega Man, cara, são... Bata louco, né? A cabeça toca na parede. Qual aquela fase de Mega Man que você começa no gelo caindo? É do Sonic 3. Sonic 3. É Ice Cap. Não é do Sonic, porque nunca cheguei a jogar Sonic. Ah, é uma parça, meu. Mas é uma do Mega Man. A gente alerta com o Mario. Começa a esquiar, alguma coisa assim, cara. Que você começa, ah, que legal, você pode começar, blum, morrer. Eu lembro, eu não sei qual Mega Man que é, mas tu começa assim, ó. Tem uma no Super Mario Bros. 2 também, que assim, tu começa indo e tu tem que ir desviando dos inimigos. Tanto, e eu lembro que assim, qual chega Mega no Man gelo, é, assim, meu? Tu dá o mundo tal, tal, já tá indo, assim, meu Deus, calma. Tu nem mastigou direito o salgadinho na boca, já tem que ir. Não lembro. Eu lembrei do Yoshi Island, que tava na fase de gelo e tava com um copo de Coca-Cola, o cara me morria fora. Ah, eu lembrei de mais um jogo aqui que, não que ele seja difícil, mas ele tem principalmente puzzles mais complicados que o Silent Hill 1, né? Ele tem uns puzzles mais. Eu lembro que aquele puzzle do piano ninguém sabia passar sem a cola. Porque, na verdade, o que era? Tu tinha que ler todo o poema pra entender qual tecla apertar na hora, né, Matheus? Tu lembra disso? Sim, o Castlevania Lords of Shadow também tem uns... Tem uns puzzles assim. Só que daí... Eu joguei um pouco, é muito bom. Esses puzzles que o inglês é a parte mais difícil, cara. É. Quando você... Sim, porque esse puzzle do Silent Hill, ele era todo um poema, ele tinha uns 6, 7 parágrafos, tinha que ler todo ele... pra te apertar em sequência as teclas do piano que se relacionavam com os passarinhos do poema. É meio complicado. Então, tipo, na época que a gente jogou, era o quê, cara? 99, 2000, a gente tinha 14, 15 anos. Ah, isso é... Foda, cara. Eu lembro que, tipo, quando eu joguei assim, lembro que o Play 1 eu comprei do Frajola, eu lembro. Comprei não, nós trocamos. Eu dei o meu 64, tu me deu o Play, eu fui muito feliz. E o Silent Hill que tu tinha, eu lembro que tu abria a capa, a primeira coisa que tinha era a sequência certa do piano pra te passar assim, escrito, sabe? Não tinha aqui. Eu recortei de uma revista e coloquei ali. Porra, aí eu digo, não pode ser tão difícil assim. Aí quando eu cheguei, a primeira vez que eu cheguei, eu digo, não, vou ler essa porra aqui. Peguei o dicionário junto, tinha umas palavras que eu não conhecia na época, e aí deu pra entender que era a sequência. Cara, essas paradas de inglês aí. Essas paradas de inglês eu lembro que eu apanhava bastante quando eu era novo, jogava Adventure no PC. Isso, e Battle. Tirandia e o Monkey Island, apanhava bastante, mas aí agora vai. Agora é tranquilo, mano. Eu gosto de inglês também, né? Comunidade já. Aprendi inglês jogando Final Fantasy. Mas tem essa comunidade. O Orkut tinha essa comunidade. O Guti não sabe inglês ainda. É, o Guti não sabe que não joga Final Fantasy. Guti fala paraguaio, bem. Se jogasse Final Fantasy, tu estaria na Inglaterra. É. Cara, lá vai Final Fantasy de novo, pelo amor de Deus. Agora vamos citar aqui, ó. Uma coisa que acontece sempre no Super Controle é assim, né? A gente acaba os casts dando as opiniões dos nossos jogos difíceis, dos nossos jogos tururu, nossos jogos de peituda. E o pessoal... Vem nos comentários. Você esqueceu deste jogo clássico. Você esqueceu deste jogo que é dito em muitas listas. Vamos citar rapidinho então os jogos clássicos que são os mais difíceis do mundo mesmo, não entrando aqui. Vou dizer um aí, Ghost and Goblin, a série super, velho. Ele é feito pra ser difícil, né? Sim. Tem os Ninja Gaiden todos, que a gente já comentou. Eu acho que a gente pode citar também algumas fases, né? Que a gente já achou, tipo, muito difícil. Alguns chefes, né? Porque chefes são geralmente de matar, literalmente. Chefe difícil? Por exemplo, difícil ou fácil? É chato, por exemplo. O The End do Metal Gear 3. É chato, não é difícil. É chato. Você tem que ficar atrás daquele velho. Eu vou dizer assim, chefes que eu achei difíceis são quase todos da metade dos jogos pra frente dos Shin Megami Tensei, cara. Os chefes da metade do jogo pra frente... Se tu não tem uma boa estratégia, tu não mata eles nem com um detonado junto. Ah, mas então é a mesma coisa do Tarossian, do Play 1 e do... Ah, mas isso é qualquer RPG. É RPG, cara. O chefe é difícil. Chefe realmente de RPG é mais difícil, sabe? Sim, tu entra numa Sephiroth do Kingdom Hearts 2. É difícil, cara. Do 1 e do 2. Do 2 é mais difícil. O jogo do Mickey é difícil, é foda. Mickey... Mickey Pateta. A cara do Kies, vocês não estão vendo. Do jogo difícil. Mickey Mania, cara. Era difícil pra caralho. Eu ia falar agora. Mickey Mania e os jogos do Mickey The Master coisa. O Castle of Illusion. Tem mais que 12 anos, cara. Desculpa, mas... Cara, Disney, jogo e da eu Disney. Gosto do Mario, tá ligado? Então, o jogo da Disney ser difícil é complicado, né? Não, peraí. Desculpa, pode pausar a gravação agora, mas agora eu vou brigar com o Frajola. Eu já aguentei demais. Fala. Já jogou pelo menos algum Kingdom Hearts? Pelo menos o 2. Eu tenho um e o 2 pra Play 2, mas eu só joguei pra ver o Sephiroth. Depois que eu vi ele, eu larguei de lado. Nível. Não é pra mim isso aí. Tu fechou que nível? Tu fechou que finalizou, pelo menos, não? A parte na praia ali eu achei legal. Então, você não terminou. O problema... O 2 eu joguei só um pouquinho. Mas o problema é assim, ó... Personagem da Disney, cara, eu não... Ah, que preconceito tem que personagem da Disney é esse? Qual o problema? Nem a criança, cara, eu não consegui assistir. É que o Feijão não gosta de Disney, é rage, minha, personal rage, minha, né? Minha infância foi anime... E Jaspion. Por isso que ele é o Jaspion sem armadura, cosplay do Feijão. Jaspion e Final Fantasy, vai jogar então, né? Se tiver Jaspion com Final Fantasy, você vai jogar? Não, não mistura não. Dois mundos. É que o Feijão não gosta de misturas. Mistura de mundo. Eu sou contra esse... Crossover. Mas ele joga Marvel vs Capcom, só avisando, tá? Mata todo mundo. Você tá sem argumento, você joga Marvel vs Capcom e não gosta de mistura. Que tradição é essa, cara? Ó, eu sou que nem o latino, eu curto tudo junto e misturado. Mas então aí, pra terminar o cast, a gente sim. Pegamos a lista e o Judy já falou do Ghost and Goblins aí. Tem também o F-Zero GX, que o pessoal fala que é difícil, eu não joguei. O GX é o do Cubo? Cubo. É difícil. É, isso é. É difícil. Deixa eu te falar o que é difícil, jogar aguentando aquelas tchacas no teu ouvido. Uah, isso aí é pior ainda, cara. Porque aquela música podre no 64, rockzão. É, eu ia dizer porque... Super NES, aquela música de massa. F-Zero, F-Zero. F-Zero. Se acessar o menu de Optimus, é possível retirar essa música. Pra finalizar de verdade o cast agora... Cada um cita um jogo difícil ou dois jogos difíceis. Posso falar mais um? Esse jogo vou dividir com salve a dificuldade do jogo. Obscuro e bizarro. Jurassic Park Parte 2, o caos continua. Ah, sim, ele é difícil jogar, cara. Quem jogou? Tu jogou esse aí, Guter? Aham. Uh-huh. Nossa, super mestre. Cara, simplesmente até eu descobrir como não morrer, demorou uns meses. Você aprendeu a fazer alguma coisa no jogo? Isso. Eu virei... É que o jogo é ruimzinho, né, de olho. Ele é difícil, tem porque você não sabe o que fazer. Você fica andando e de repente você morre. Isso. É. Morreu. E aí eu descobri como desviar dos Raptors. Cara, quando eu virei ele no hard, que tem uma fase a mais se virar no hard, cara, os Raptors vinham, eu guspia neles, Can't get some. Tem que pular pra desviar dos dinossauros. Eu acho um difícil, mas o jogo é ruim mesmo, não dá pra passar da primeira fase, que é o De Volta para o Futuro 2, do jogo do Super NES. Ouvindo... Aquele japonês? Não, o japonês, o jogo... Não, é de Mega Drive. Mega. Eu joguei a versão de Master do De Volta para o Futuro 2. Nossa, tu tem sérios problemas. E eu cheguei até a última fase, que era no passado, e não consegui passar, cara, não consegui terminar o jogo. Tá louco. Tá, eu vou puxar um aqui do baú, mas lá de embaixo, bem no fundo. Tem até pão em cima, peraí. Cat Ninja. O NES. NES, Cat Ninja. Qual que é esse? Não, o Frajola chama de Cat Ninja, mas na verdade é Samurai Pizza Cat. O nome. Isso aí, esse mesmo. O Samurai Pizza Cat. Que era um desenho famoso nos anos 90, assim. Um jogo cute, assim. Tu tem três personagens e dentre eles tem outros com outras habilidades. Eu cheguei até a 13ª fase, tu tinha que pegar o gatinho que voava, pousar numa plataforma e já trocar imediatamente por um gordinho, que era forte, aí dava o soco na parede pra quebrar e depois tu voltava com o que voava. Só que era tudo muito rápido, quebrava o negócio, tu caía e morria. Aí começava a fase de novo. Eu não consegui. Tem o Keyseiden também, do Master System, é difícil pra caralho. Cara, o Alien vs Predador... Alien 3 de Super NES. Alien 3 de Super NES, eu tinha fita. Que jogo Dark. O jogo tanto do... saiu um jogo novo dos Aliens pra DS, estou querendo jogar. Tinha o jogo do Batman, que era difícil pra caramba, do Super NES, cara. Ah, aquele que você escolhia os equipamentos? É. Nossa, era difícil, cara. Muito Batman Returns, bom, cara. Né? Eu acho que era o Returns mesmo, mas era muito bom, cara. Era bom o jogo. Eu posso falar um? Pode? Pode. Atualmente, assim, que eu tô achando muito difícil, Trauma Center, cara, no DS. Trauma Center é muito difícil. Eu tive que parar de jogar, eu não conseguia. Tu não é médico, né? Eu não sou médico, cara. Eu tive que tirar muito vidro do cara lá, o cara só morria e injetava coisa. E ainda quando eu ganho os poderes depois. Eu acho que nem médico consegue jogar aquele jogo. É ótimo. Muscle March é difícil também, cara. Muscle March era difícil. É difícil, cara. E o pessoal fala aí que Catherine é difícil também, né? Mas não conseguia. Ah, eu joguei a demo. A demo é bem complicada, cara. A demo eu não achei difícil. Normalmente os caras não conseguem jogar Catherine porque eles estão no meio do Fap Fap, né, cara? não é tão assim relativo. Ah, sabe um jogo que eu acho difícil e é pra finalizar esquece mesmo. True Love. True Love. True Love. Vocês não conhecem True Love? Não conheço. Estou triste. Lágrima aqui, ó. Já pode fechar, cara. Já pode fechar o cast. True Love. Fica assim, deixa que fica assim, então. E o jogo mais difícil de todos? A vida. Um abraço a todos, jovens. Agradecemos Ives e o Guter, né, pela participação. Eu já paro de novo aqui. Eu escrevo diariamente, ou quando der, no selectgame.com.br, escrevo sobre joguinhos e essas coisas que a gente curte. Sim. E semanalmente eu tenho uma coluna no azileitor.com.br, e não sei quando vai ser esse cast, mas quando sair esse cast, já terei lançado a minha coluna sobre a guerra entre Battlefield 3 e Modern Warfare 3. Ó, oh, legal. Opa, obrigado, nossa. Então, Ives. Tu quer fazer um jabazinho, Guten? Alguma coisa que tu faça importante, interessante para o mundo? Além de falar, cara, mal de Final Fantasy. Eu não faço nada de importante, não sou ninguém. Porque não joga Final Fantasy. É. Cara, ah, é. Campanha do Prajola, seja alguém e jogue Final Fantasy, né? Ai, ai, desenho, cara, né, cara, até no currículo, quando eu largo nas firmas, eu coloco, eu jogo Final Fantasy. É. Isso aí. Mas não joga um True Love, foi uma merda. É. Pelo amor de Deus. Então era isso, então. Até deixa aí seus comentários, jogos difíceis. Sim. Vocês acham que a gente falou que é difícil ou não, né? Chefes difíceis, fases difíceis, qualquer coisa. Ah, o pessoal vai lembrar de vários. Que a gente vai ver os comentários. Putz, como eu não falei disso aí? E aí a gente vai comentar também. E comentaremos também, é como vocês aí, sabem, né? Então tá, pode, gente, xingar eu e o Buté por ser a dupla Leite com o Mario. E cuidado com os comentários, senão Nega Julia aparece, você já sabe. Valeu, gente. Abaiô. Tchau, tchau. Um beijo, gordinho, baixo aqui.